Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e eu vi a enrolação de Smaug. Aqui é o Thiago, e eu ainda coleciono edições do Hobbit. Aqui é o Carlos Voltor, e o Hobbit valeu só por ter a Kate Elfa. Aqui é o Tucano, e senhor Peter Jackson, o senhor abusou. Muito poder. Aqui é o Guga, e Orc não tem alma. Essa foi boa. Boa noite, bípedes, criaturas, mamíferas em geral. Gostaria de dizer que eu fui ver um filme que não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis nem com o Hobbit. É uma outra coisa. Aqui é o Azaghal e eu não aguento mais essa punheta élfica do Peter Jackson. Nossa, cara. Já viu o que vem por aí? Já viu o que vem por aí? No nosso Nerdcast especial sobre o Hobbit, a desolação de Smaug. O que que nós achamos? Uma merda! O que que nós não achamos? Já viu, né? Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para a última semana de e-mails e caneladas do Nerdcast do ano de 2013. É isso aí, né? Alegria toma conta do meu ser. Descansar um pouquinho, né, cara? Antes fosse, mas nem é. É, né? Estamos editando o Nerdcast de RPG, né? É, pro nerd desavisado, como você, que não acompanha as mídias sociais do Jovem Nerd. Sim. Seja Twitter, Facebook ou o próprio site. Sim. Semana que vem, no dia 27 de dezembro, nós daremos de presente de Natal para todos os nerds que nos acompanham. Certo. A nova trilogia de nerdcasts especiais de RPG. Ah, quer dizer, o primeiro episódio, calma, né? É, a trilogia sim. De uma vez é, só. Não, aqui na Netflix. Exato. A gente não entrega tudo de uma vez. Então vamos fechar o ano com uma nova série de jogos de RPG, um novo episódio. Olha que espetáculo. Crônicas de Gwanor teve seu encerramento épico. Muito bom. Teve seu livro épico. Sim. Que você pode comprar na história, inclusive, e outros itens de Natal. Sim. E agora vai começar essa nova série. Então é isso. Então, essa é a última leitura de e-mails, porque os Nerdcast de RPG não tem leitura de e-mail pra você entrar no clima. Exato. Pra entrar no mundinho. E, na semana posterior a isso, o senhor Lopes vai estar no Rio de Janeiro. Vai descansar também, que merece. Eu nem sei se podia falar que você tá no Rio ainda. Imagina se tem alguém que você tá devendo no Rio. O cara vai atrás de você. Mas o Léo só vai descansar uma sexta-feira. Duas que a gente vai editar o Nerdcast de RPG. É verdade. Mas a verdade, pra você, ouvinte... Sim. Só uma sexta-feira sem Nerdcast. Olha. Exato. Que beleza. Não é beleza? Só o dia 3... 3 de janeiro. De janeiro, que teremos uma leve pausa. Olha, para, o Léo, né, faz a diferença o Nerdcast. Faz, cara. Né? Senão a pausa seria muito maior. Seria. Então, boas férias pro Léo. Sim. Descanse, um descanso merecido. E você relaxa um pouquinho, viaja, vai pra Iguapa nessa sexta-feira que não tem Nerdcast. Iguabinha. E no dia 10 de janeiro já volta com força total. Isso, já tem programa gravado, inclusive. Já muitos. Certo, então é isso, né? Semana que vem se prepara para o Nerdcast especial de RPG. A nova trilogia agora, rapaz. Se prepara. Só avisar que eu fiz um personagem mais foda que o Rupert. Se prepara, cara. E essa com o recado patrocinado aqui da galera da NVIDIA com sua promoção de fim de ano. Se você quer se dar de presente ou você vai pedir para o Papai Noel aquele upgrade bonito no seu PC e você vai comprar a sua placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX, tem uma promoção irada agora, presta atenção. Se você comprar o modelo GeForce GTX 660 ou superior, você ganha dois jogos, rapaz. Olha aí. Assassin's Creed 4 Black Flag e Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Olha, dois jogos que nós já jogamos no Nerd Player. Aliás, o Splinter Cell Blacklist é a versão deluxe. Tá aqui. Eu não sei o que, que tem na mansão Deluxe, mas ela é... com certeza tem mais coisas, certo? Agora, se você falou assim, 660, não, quero mais potência. Se você comprar GeForce GTX 770, 780, 780 Ti ou Titan, você ganha 3 jogos, que são o Assassin's Creed 4 Black Flag, o Splinter Cell Blacklist Deluxe e o Batman Arkham Origins. Ó, esse a gente não jogou ainda. Mas não é pouca coisa, não. Então, olha, mas preste atenção. Porra, é coisa pra caralho. Não, preste atenção que não é em qualquer loja que você vai comprar essa placa de vídeo e você vai ganhar esses jogos. Você tem que comprar nas lojas que estão dentro dessa promoção. Pra isso, você clica no link aí no post desse podcast pra você não comprar numa outra loja que não está na promoção e depois ir fazer mimimi que você não ganhou o jogo. Não, certo? Vá dar mole. Não vá na lojinha do seu Quincas. Seu Quincas, cadê meu jogo? Seu Quincas, que porra é essa de jogo? Vá, veja aí quais são as lojas credenciadas participando da promoção. Exatamente. Clica aí no link do post. Muito bom essa promoção da Pô, Nvidia. Excelente. E esse é o outro recado patrocinado. Estamos aqui anunciando a saída de emergência. O que, que é a saída de emergência, Zagal? O que, que é a saída? Não é um canal do YouTube concorrente da Porta dos Fundos. Né? Mas foi conveniente. A saída de emergência, Zagal, é uma das 10 maiores editoras de Portugal. Olha, está aí vindo para o Brasil, associada à Carioca Editora Sextante, Zagal. Saída de emergência, livros para fugir da rotina. Oh, esses tá gajos, eu tô de brincadeira. Porque a Saída de Emergência é uma editora centrada em fantasia, ficção científica, horror. E eles trazem também, agora estão trazendo, a revista Bang, Azaghal. Tá aqui. Tá coleção aí. Bang. Da coleção, exatamente, coleção Bang. Quando eles vieram pro Brasil, eles sabiam que precisavam lançar um livro especial, maneiro, pra marcar a entrada dele. Então eles escolheram O Mago Aprendiz, que é uma obra do Raymond E. Feist. E ele vai ter a sequência lançada agora em janeiro de 2014, O Mago Mestre. Ó. Oh. Lançamentos aí já da série de emergência. Além disso, também estão anunciando o livro A Corte do Ar. Olha só, eu tenho com ele aqui em mãos. Tá com ele aí, irmão. A capa é maneiríssima. Maneiríssima. Então, ó, pra quem gosta de steampunk. Isso. Não é toda steampunk a capa? Tem todo esse look and feel. Não, mas ela tá pra transparente. Porra, a capa é realmente bonita. É maneiro ver quando os caras trabalham bem as suas edições, sabe? Lembrando que a revista Bang é uma publicação quadrimestral dedicada à fantasia, com distribuição gratuita na rede Saraiva. Oh. Mas no site revistabang.com, a atualização é diária. E tem todos os artigos e informações sobre o mundo da fantasia. Então, se você não conheceu, bota aí nos seus favoritos e vai atrás dos livros da Saída de Emergência, que está aí trazendo mais livros de fantasia para o mercado. Muito bom. Excelente. E se você não quiser ouvir os recados da Paloca e e-mail sobre o último Nerdcast sobre Bitcoins, você pode pular para... 26 minutos e até ano que vem, Bit. Muito bem, Azaghal. Galera ficou empolgado com a caneca pra ver de copo, já mandou foto. Nossa, tal, uma febre jamais vista. Só um em cada 100 influenciadores poderia fazer isso. Tá ótimo, obrigado, galera. Eu vou aproveitar que a gente tá em todas as listas de influenciadores do Brasil. Nosso querido amigo Paulo Coelho, sou na lista da Forbes. Ah, não é bonito. Aí o cara mostra que veio. É. Isso na época, saiu no Galileu e no Pix. Isso. E aí o Paulo Coelho vem chutando dois pés no peito logo. Foi na Forbes. O Rafinha Baixo também saiu na Forbes. Esse ano? É. Olha aí. Dois pés no peito também. Mas então, eu vou aproveitar o meu poder, minha influência. Agora que a Zagal tá nojento. Eu tenho um ano pra gastar essa merda de influência. Queria... Você ganhou a coroa? Você tá com a coroa? Porra, seria legal ganhar uma coroa. A faixa. De influenciador, né? Eu queria. Esse é o último programa editado pelo Léo Lopes, né? Pedir uma música. Ó, vai pedir uma música? Posso pedir uma música na leitura de e-mails? Pode. Queria, faz muito tempo que a gente não escuta Julio Iglesias. Ah, não! Já que eu fiz tanto pelo pavê de copo, por que eu não faria pelo Rulito, cara? Ai, que beleza. Então, Léo, eu quero que você toque aí Me Olvide de Vivir, do Julio Iglesias, enquanto a gente aqui fala sobre qualquer coisa. Ah, que beleza. Me Esqueci de Viver, olha que bonito. Quero agradecer os nerds Cacete de Agulha, Fernando Araújo dos Santos, Denis Fernando de Souza, Rodrigo Soares, Augusto da Silva Monteiro, Ítalo Calazans Reis, Eduardo Breda. Todos esses doaram sangue essa semana e também tem fotos do encontro de doação de sangue no Rio de Janeiro. Galera salvando vidas, inclusive Azaghal. Vamos lembrar que o Ministério da Saúde já nos alertou que somente 1,9% da população brasileira é doadora de sangue e, para que o país fosse autossuficiente nesse quesito, o ideal seria que 3% das pessoas realizassem essa ação regularmente. Azaghal, você pode doar sangue de tantos e tantos meses, o seu sangue volta, você pode doar mais e salvar mais vidas. Doação de sangue não faz mal, é rápido e salva vidas. Lembrando, você não precisa conhecer a pessoa que vai receber seu sangue. Tem muitas vezes que você faz com uma pessoa específica. Isso é ok e legal também. Mas quando não tem ninguém que você conhece, você ainda pode doar sangue, porque certamente sempre tem alguém precisando. E essa pessoa que tá precisando conhece você, mas ela conhece outras pessoas. É verdade. Certo? Todo mundo conhece alguém? São 8 pessoas, aliás, no mundo que se conhecem entre si. Certo? Mas os nerds, eles se mostram doadores fiéis. Muito, com certeza. Toda semana tem a galera aí. Parabéns. Muito galera. Obrigado e parabéns pra vocês. E, bom, se você ainda não foi, estimule-se. Vai doar sangue agora no final do ano, que é muito, muito importante, porque normalmente caem as doações. Então é agora, é hora da gente... É Natal. Natal, o nego só pensa em peru, né? É a hora dos nerds mostrarem ao que vieram. Vamos doar sangue, galera. Arte dos fãs. Arte dos fãs. São as artes dos fãs. Arte dos fãs. Várias, excelentes, algumas, né? A pessoa se esforçou. Fale das excelentes, então. Mas vamos destacar algumas. Nós temos Cidade Sorriso dos Mortos Vivos, por Carlos Yubel. Inclusive, eles mandaram aqui pra mim o livro. Ó! Oh? Que é tipo uma graphic novel com cara de livro. Eles fizeram? Cidade, é foda. Tá aqui. Vou fazer um jabá de graça, mas achei maneiro. Dogzilla apresenta Cidade de Sorriso dos Mortos Vivos. Olha aí, sangue, rapaz. E pinhão para todos. E tem até, tem a gente, nessa ilustração que ele botou ali, tem a gente. Uh-huh. E aqui dentro tem o Oil Man. Olha! E aí tem vários pontos, assim, reconhecíveis de Curitiba. Achei irado. Olha aí, olha só. Que a Cidade de Sorriso, pra quem não sabe, é a Curitiba que nós escolhemos pra viver, por enquanto. Então, beleza. Maneiro, boa arte. Obrigado pelo livro. Valeu, galera. Lerei quando tiver tempo. Talvez nunca, talvez algum dia, não sei. Segunda arte destacada é Azaghal, o Anão, por Rafael C.R. de Freitas. Ficou legal, ficou ok. Maneiro. Teve um cara que fez uma retrospectiva de entradas no Nerd Office. Olha, mas eu acho que ele precipitou-se um pouco. Samuel Sami. Ele fez a retrospectiva antes de acabar o ano. Ah, mas aí ele dá um update daqui a pouco. Não, aí não. Aí é outro vídeo, outro link. Não, mas tem um link aí. Não, mas não vejam. Esperem acabar o ano. Você vai ter que fazer outra, cara. Ah, e a gente falou o negócio de botar PC embaixo de óleo e tal, não sei o que. Tem um link aí do PC frito. O teste realmente... Lembra que a gente falou no episódio passado? Uhum. Ah, funciona, caralho. Então tem um link aí pra vocês verem exatamente como funciona o PC imerso em óleo. E além do mais, tem um link enviado de como declarar o Bitcoin. Ah, Marco Gomes. Site do Marco Gomes, aí. Tá louco, cara. Inclusive, ele mandou um WhatsApp pra mim. Mandou, falou o quê? Ele falou assim, Bitcoin caiu 50%. Olha aí, cara. Não vai me zoar. Então eu não estou zoando. Vamos lá. Get down, get down. Silvio Vinhal Barbosa, 29 anos, advogado e professor universitário, Uberlândia, Minas Gerais. Direito tributário e empresarial. Eu gostava de direito tributário. Você gostava de direito tributário? Puta. Sim. Quando eu fazia direito, era uma das minhas matérias que eu mais gostava. Sério? Era. Porra, não é? Mas foi o professor de direito tributário que me fez sair da faculdade. É? O que, que ele fez? É, ele me deu um choque de realidade muito grande. Ele mostrou a sujeira, aí eu falei, ah, não. Ah... Tá bom. Eu não quero participar disso. Olha o Azaghal. Não, mas não tô a ver com direito tributário, não. Mas... Que era uma coincidência que o cara era da mesma matéria. Ah, entendi. Mas não necessariamente alguém que trabalha com direito tributário. Entendi. Mas pode acontecer. Pode. Em todas as áreas, inclusive. Ouvindo... Até no podcast. Sim. Ouviu no Nerdcast 393 sobre bitcoins, nesse final de semana me deparei com uma questão que atormentava o Nerdcast. Nossa, o tributário já vem, né? Marco Gomes. Ele, ele é o quê? Ele é advogado e deve trabalhar no Leão, mano. Lá pro tributário, olha aí, lá vem. Caraca, ele não botou aqui, ele botou professor, ele deve ser. Ah, puta ó, que ó. Pariu. A Azaghal, com seu ácido humor corriqueiro, interrompeu a dúvida que parava sobre o recente lucro que o colega obteve da valorização de bitcoins. O cara fala, o tributário, ele já tá pensando, já, né? Tá, exato. Falou em ganho. É. Falou em ganho, o tributário, ele se mexe. Deveria ele informar a Receita Federal? Como tributar tal fato? Como profissional da área, redigi um parecer jurídico que enviei ao Marco Gomes, que foi publicado na íntegra em seu site. Aí, o link. Aí, o Inception. A gente falou do link e o link voltou pra cá. Respondendo às dúvidas do Azaghal, de uma bastante sucinto, afinal, o parecer totalizou 10 folhas. Ah, você é advogado mesmo. Então teria que ser 10 laudas, né? Olha o jovem nerd cagando regra. Hoje em dia, a tributação no Brasil é bem avançada, prevendo inclusive situações de valorização e consequente tributação, sem a necessidade de defini-las uma a uma. Olha só. Em Brasil, termos, pra tirar dinheiro, o Brasil tá na frente. Você não precisa dizer, foi Bitcoin, cara. Você simplesmente pode dizer... Mas alguém dinheiro, o governo fala, me dá. Né? Exatamente, você fala assim, comprei um negócio porque o negócio valorizou, o governo, ok. Ok, paga a minha parte. Você não quer saber o que era? Não, foda-se. Foda-se, exatamente. Em outros termos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E dessa forma fica a minha saudação aos grandes mestres empresários virtuais de entretenimento com o seguinte recado. Cuidado com o leão, olha aí. Olha só, eu vou deixar aqui... Um disclaimer. Eu não devo nada. Eu também não. Meu imposto de renda é bem feito. Pelo nosso contador. É super coxinha. Coxíssimo. Ele é todo certinho e a gente paga tudo, rapaz. Não vem com essa, não. Cara, começa a despertar fiscal pra cima da gente. Nem vem. Nem vem que vai perder tempo. Não, pode vir. Aqui é tudo declarado. Só o PS4 do Jovem Nerd vira boa, mas tudo bem. Quê? O quê? Não vem nada, eu paguei os tributos, rapaz. Karim Vol. 27 anos. Geóloga? Geóloga, olha aí. Bonito. São Paulo SP. Olha aí. Minerando Bitcoin, sacou? Karim Vol. Nome é diferente. Ou Fole, se for alemão é Fole. Aí já é, aí é pronunciation. Pronunciation. Aí tá de brincation, if me. Excelente Nerdcast sobre Bitcoins. É um assunto que vinha me intrigando há algum tempo e nada melhor do que um programa de vocês para apresentar de uma forma divertida sobre todo tipo de assunto. Chorei de rir com a Guerra dos 100 Anos também. Olha aí, estamos agradando a Karim. Excelente. Sou geóloga e estudei alguma coisa sobre mercado de gemas na faculdade. Olha aí. Assim como o de outros minérios. E aquilo que foi mencionado sobre o filme Diamante de Sangue não é uma teoria. O mercado de diamantes só é viável pelo fato de ele não ser tão raro em relação a outras gemas como esmeraldas, safiras e rubis. Certo. Se vocês observarem a flutuação dos preços das gemas... Ok, vamos fazer isso? Ela é extremamente inconstante, refletindo a oferta das gemas. Porém, o preço do diamante se mantém constante em períodos longos de tempo. É quase commodity já. Sempre refletindo o que os produtores desejam receber. Se os diamantes fossem tão raros quanto se prega, não seria possível manter os preços constantes. Sim. Ela usou constante bastante. Constantemente. Eu podia dizer que ela usou constante, constante, constante. Como eles não são raros, mas quer dizer? Os produtores fazem a mesma coisa que o Jovem Nerd mencionou sobre os produtores do milho. Eles jogam o diamante fora? Eles guardam, seguram. Ao contrário deste, porém, o diamante não estraga. Então eles podem segurar o estoque indefinidamente e usá-lo para equilibrar o mercado nos momentos em que a produção não seja suficiente. Você viu, o diamante ele é uma parada de marketing, mano. Olha só. Marketearam o valor foda dos diamantes. Parabéns pro mundo. Tem gemas que são muito mais raras, deveriam ser mais caras, mas o diamante tá aí. Parabéns. Bruno Vox, 31 anos, tecnólogo em informática, especialista em análise e desenvolvimento de aplicações web, Cruzeiro, São Paulo. Esse cara é das antigas, hein? É, Bruno Vox? É das antigaças. Primeiramente, antes que eu me esqueça, meus parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre rico em conteúdo e informação, sempre mantendo esse bom humor já característico do programa. Ok. Aproveito também para deixar meus votos de bom Natal e bom Ano Novo. Obrigado para suas famílias, mas também para todos os ouvintes. Olha aí o Bruno Vox. Ué, nós não comemoramos o Natal. O quê? Não. Como assim? Nós comemoramos o consumo. Que horror. Que mensagem que você tá dando, cara? Essa nova geração. Só tem Natal lá em casa se a gente pega o final, o balanço de venda de dezembro da Net Store. Vamos lá, sou ouvinte do Nerdcast há alguns anos, mas essa é a primeira vez que eu escrevo. Assim como o Marco Gomes, eu também consegui surfar na grande onda do mês de novembro, mas diferente dele, eu resolvi apostar nos Litecoins. Ah, olha aí, ele não comprou Bitcoins, comprou Litecoins. Pra vocês entenderem o meu impulso, eu havia feito uma aplicação de R$3.000. Ó, o cara falou número. Gostei. Falou. Vai sair a pequenas empresas ganhando negócio. Aplicou 3 mil no mês de abril em um fundo de renda fixa do Banco do Brasil. 8 meses se passaram e esses 3 mil viraram a impressionante quantia de R$3.080. Ah, porque fundo de renda fixa, é foda. R$10 por mês. Sendo que no mesmo período, o banco me mordeu em taxas mensais cerca de R$70. É, não vale a pena, não vale e, a pena. Isso porque minha conta corrente é universitária e se fosse uma conta com valor, a taxa seria o dobro. Indignado e tendo conhecido o mercado de Bitcoin na primeira semana de novembro, resolvi resgatar minha aplicação no banco e, por precaução, investi apenas 1/3 dela, muito bem, nas criptomoedas. Ótimo, o cara pegou 1.000 pila. 1.000 pila, exatamente. Quando o valor transferido chegou à minha conta recém-criada na Exchange, o Litecoin já havia dobrado de valor com relação à semana anterior. E eu consegui comprar 85 Litecoins por aproximadamente R$12 cada. Resumindo, atualmente estou com uma quantia em reais de 2.430. Mas se eu tivesse apenas deixado quietas as 85 Litecoins iniciais lá e vendido no auge em que elas atingiram R$170 por Litecoin, meu investimento inicial de R$1.000 teria se transformado em quase R$14.500. Esse é o mundo da especulação. Se eu tivesse vendido na alta, ninguém sabe quando é que é a alta. É, você não vendeu. Ponto final. Ocorre que nesse meio tempo eu vendi por mais do que eu comprei, acreditando que não subiria mais, e acabei comprando novamente mais caro, porque não parava de subir. Aí você se controlou. Aí você ficou nervoso, cara. Só eu fico chateado porque, bem ou mal, consegui mais do que dobrar o meu investimento em apenas 1 mês. Ok, foi legal. Comparado com aos 8 meses de investimento em um banco convencional, onde praticamente permaneci onde estava, eu estou muito satisfeito. Ó, gente... É, mas assim, eu quero explicar um negócio importante, assim. Cuidado. Que é o seguinte. Ok, o banco, ele, né? O banco é isso, né? O banco, ele vai pagar pouco. Tem vários tipos de investimento. Vários tipos. Você pode fazer um fundo a longo prazo que você não pode tirar o dinheiro, e aí a grana rende mais. Exato. Mas assim, quanto mais você botar, mais você vai te render, né? O importante é dizer o seguinte: legal, bonito esse mundo aí do Bitcoin a R$14.500 na alta e tudo mais, mas ele pode amanhã valer nada. Exato, né? Ou pode valer a metade, e aí a grana que ele, a R$1.000 que ele botou, podia valer 500. Então, é assim, é a parada da segurança, que nem bolsa de valores. A mesma valorização que você tem no Bitcoin, você pode ter no mercado de ações. Exato. Olha, só que a bolsa, é que o Bitcoin, ele é muito, ele é o máximo da especulação. Exato. Exato, porque não tem parâmetro, o negócio sobe e cai do nada. Ele caiu 50%. Imagina, se você comprou eu não sei quanto tá o Bitcoin, vou dar um exemplo. Se você comprou R$100 e ele cai 50%, como ele caiu essa semana, você perde metade da grana que você investiu. Você tava com R$500, por exemplo, você que tinha 1.000 pratos. E ele caiu, sabe por quê? Sabe por que o Bitcoin caiu 50%? Por quê? Que ele foi proibido na China. Ah, olha aí. E a China deve ser um puta mercado nessa parada. Exato. Então, o fato é o seguinte: criptomoeda e especulação, que é isso, comprar pra vender só especulando que vai subir, é uma armadilha bem perigosa. Então você não se empolga. Ou se empolga, foda-se. Não. Pensa vai bem. Vai com tudo, meu irmão. Que teoricamente você compraria criptomoeda pra você comprar um negócio, você pode comprar em criptomoeda. Não é pra você comprar e ficar vendendo no dia seguinte, não. E, bom, não sei. Faz o que você quiser. Ah, né? Só não vá fazer uma previdência privada. Quem você vai tomar muito no cu? Jorge Escarão, 18 anos, estudante universitário de game design, recepcionista bilíngue, São Paulo, SP. Recepcionista? Bilíngue, que é muito importante. Minha copa aí. No último Nerdcast vocês estavam comentando sobre fazer dinheiro com jogos online. Existe todo um universo nos Estados Unidos que nós, mundialmente falando, só descobrimos com o boom do Second Life, que é esse de vender serviços virtuais em um jogo, coisa que lá nos Estados Unidos já é comum. Nos Estados Unidos e na China também, mano. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existe um jogo chamado Entropia Universe. Ai, meu Deus do céu. Muito famoso nos Estados Unidos. É tipo um Second Life, porém, em vez de ser um universo aberto baseado em ilhas, existem alguns planetas, sendo que o primeiro deles, o planeta Kali, onde todo novo player começa. Esse jogo carrega 2 recordes mundiais. Um de maior valor gasto em uma compra dentro de um jogo online e outro de maior valor ganho em uma venda em um jogo online. Um jogador chamado John Jacobs hipotecou sua casa em 2005 após descobrir que a empresa do jogo lançaria um asteroide comprável que se situaria na órbita do planeta Calypso. O valor desembolsado por ele foi de $100.000. Ah, vai tomar no cu, cara. que pareceria uma loucura, se tornou um investimento maravilhoso. Ele transformou esse asteroide no famoso Club Never Die, um dos pontos mais famosos e visitados do jogo, que contava com uma dúzia de biodomos, um estádio, um clube noturno e um mall, onde ele ganhava anualmente $200 mil. Não é possível, cara. E a melhor parte, segundo ele, é que só precisava passar no jogo 2 ou 3 horas, que o resto da empresa se mantinha sozinha e ele não precisava de nenhum empregado. Não é possível, cara. Isso é tipo a arte da guerra da AdSense, cara. É, tipo, um cara conseguiu isso, mas ninguém mais, né? Em 2010, ele acabou por vender o asteroide por um valor total de $635 mil. Não faz sentido nenhum. Se tornando a maior venda já feita em um jogo online no mundo. Não faz sentido nenhum. Não, sério, não faz sentido nenhum. Ele vendeu o asteroide por partes. E o comprador da maior parte pagou o total de $335 mil. Não faz sentido. Se tornando a maior compra de transação única em um jogo online, superando o recorde anterior, que era também do jogador de Entropia Universe, o Eric Buzz Lightyear, que havia pago $330 mil em 2009 pelo Crystal Palace Space Station, uma estação espacial situada também no planeta Calypso. Caralho, cara, que jogo é esse, cara? Peraí, olha só, não faz sentido pelo seguinte. O cara tinha um negócio que dava $200 mil por ano pra ele. E ele vendeu só por 600 mil? Aí vê que já não rendia tanto, que tinha começado a cair, ele falou, pô, tá hora de vender. Jacobs pegou esse investimento e abriu uma empresa chamada Never Die Studios, que desenvolve planetas altamente realistas, sendo o maior sucesso dele até agora, um planeta comprado por uma gravadora chamada Rocktropia, que seria um planeta MTV. O valor total do planeta foi de $6 milhões. Não, cara. Não acredito. Não, cara, como assim? Isso é muito revoltante, cara. Caraca, existe esse mercado imobiliário do Entropia Universe? Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Caraca, meu irmão, o mundo tem que acabar, cara. Caraca, nego com crise imobiliária no mundo inteiro. O cara tá aqui. O cara tá vendo o planeta? Não, cara. E como é que faz pro imposto de renda tributar isso aí? No Brasil eles dão jeito. Queria deixar um recado importante pra quem vai ouvir o Nerdcast. É. Existe bastante ódio no programa. Tem mesmo. E se você, assim, se você quiser ver alguma coisa boa do Hobbit, tem lá o especial do Toró de Miolo. Toró de Miolo, o especial Hobbit, tá bem melhor que o filme. Então escuta o Nerdcast e depois vai lá ver. Exatamente, boa. Começar, atenção, porque esse episódio vai ter spoilers, não só do filme, mas como em geral do livro do Hobbit. Então, se você não lê, você não sabe como é que é, tereréu, a gente vai falar de tudo aqui. Então, Léo, solta a vinheta! Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoilers. Ouça por sua conta e risco. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Eu e Azaghal publicamente endossamos, desde muito antes de estrear o primeiro Hobbit. Antes de você falar qualquer coisa, eu não sei, não concordo. O que é? Você tá botando meu nome numa declaração Tô sua. Tô falando que a gente publicamente não, falou... Não, você. Porra, você publicamente. Você também falou não, publicamente. Você fale por si só. O Hobbit vai ser foda pra caralho. Não, senhor, não. Primeiro não, a gente fala... Não, olha como é. Como já eu dá... sempre falei que ia ser uma merda, sempre. Vamos dar uma declaração que fica fale por você. Eu primeiro falei que eu tava meio nhé. Não, tô falando desde antes do primeiro filme. Não, ok, mas aí é muito tempo. Mas quando eu vi o trailer desse segundo filme, primeiro eu fiquei nhé, depois eu falei ok, acho que vai ser legal. E aí eu fiquei na dúvida. Antes de estrear, a gente, caraca, vai ser foda e tal. É, expectativa. Mas diferente do primeiro filme, eu não quero aqui dar desculpas de, eu sabia desde o começo que ia ser uma merda. Não, eu queria que o filme tivesse sido bom. Mas no primeiro filme, eu realmente tava muito mais empolgado que no segundo. Até, inclusive, o trailer do segundo filme era zoado. Primeiro trailer... O dragão não tá renderizado. É um dragão completamente diferente do dragão que apresentam no filme. É, no filme tá... Que é melhor, né? Tá muito foda, melhor. É, no filme tá foda. Mas vamos lá. Alguém aqui gostou muito? Tá bom, então foi uma merda, acabou, né? Podemos desligar e... vamos pro próximo. Não, olha foi, só, né? Eu gostei do filme. Não gostei pra caralho, mas eu gostei. Ah, entendi. É, o filme não é ruim. Eu acho que ele tá no... Sinceramente, ele, pra mim, ele tá no mesmo nível do primeiro. Não. Exatamente, eu concordo com isso tudo. Por isso que eu falei, não é o Hobbit. O filme é bacana, o filme é muito batuta, mas não é o Hobbit. Não tem porra nenhuma a ver. Exatamente. Se você ver esse filme e achou esse filme legal, porque você nunca leu o livro, você vai ler o livro, moleque. Ah, é, eu tenho quase certeza que eu gostei mais do filme porque eu não lembro tanto do livro. Assim, tudo tem bem. Uma parada do livro que é importante ser dita. Ele é bom. O livro é legal, mas ele é zoado também. É, o livro é infantil. Bem infantil. É, então o Peter Jackson tem como fazer milagre. Mais uma vez, não é? Não, ele tem como, ele tem como fazer milagre. Ele tem. Não, gente achar... Ele fez milagre. Ele fez milagre. Seus anéis, cara. Seus anéis, exatamente. Olha só, o milagre que ele fez foi transformar o Hobbit em 3 filmes e continuar enchendo a bucha de dinheiro. Exatamente. Esse é o milagre. Esse é o milagre do Peter Jackson. É o padrão. Já pode ser beatificado, santo. Não, já fez milagre na igreja católica. Isso aí é padrão Hollywood. Não é milagre, não. O milagre é ter feito uma injúria que tão grave como vampiros que expostos ao sol ficam brilhando ao invés de morrer, que é uma elfa apaixonada por um anão. Isso é demais, cara. Você não entendeu. Você não viu o mesmo filme que eu. Não, a elfa não está apaixonada pelo anão. É muito pior do que isso. A elfa é mãe do anão. Não é. Não é, cara. Isso é pior. Eu também achei isso. Isso não faz sentido nenhum, cara. Ah, e o que faz sentido naquela merda? 3 horas de inferno. Queria afogar um dragão de fogo com um touro derretido. Caralho, velho. Por que isso? Calma. Vamos chegar lá. Calma. Porra, um dragão de fogo. Olha só, um dragão de fogo. Vocês, crianças. É premissa básica, né? É premissa. Pô, joga um cubo de gelo nele que vai dar mais dano, porra. Não vale botar regra de RPG no filme, não vale. Ah, vale sim. Ah, vale. Porque vale. Os RPGs saíram dali. O que vale? RPG foi baseado nessa merda, caralho. Não, exatamente. Calma, a gente acabou de presenciar o nascimento do primeiro dragão dourado. Ah, não fode, Hermes. Porra. Calma, vamos partir do princípio. Vamos partir do princípio que é uma merda. Eu quero falar do Beorn. Que começa já com o Beorn. Não, eu quero falar antes disso. Que... Antes? É. Antes não acontece nada. Ah, não acontece? Quem é que botou a cabeça do Thorin a prêmio? Tá. Eu queria saber quem é que botou a cabeça dele a prêmio. Quem é que tá... Então eu vou começar antes disso. Por que que o Peter Jackson aparece na primeira cena comendo aquela porra daquela cenoura? Que ele devia ter enfiado ela no cu, né? You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. Eu comecei a ver o filme, eu tava ok. Era aquilo, tipo assim, eu gostei do primeiro Hobbit e eu tava achando que ele tava no ritmo bom. Pra mim, os problemas começaram depois. Então, assim, e quando eu fui avaliar, voltando, avaliando o filme, eu fiquei pensando, pra que a gente teve que ver o Beorn? Ele cortou o Tom Bombadil por uma razão simples. O Tom Bombadil não afetava a história da parada e não precisava. O Beorn fez exatamente a mesma coisa que o Tom Bombadil. Existe uma grande razão pra isso. O Tom Bombadil é um chato. Do caralho. Exatamente. O Beorn é um cara que se transforma num urso gigantesco. Mas assim, o Beorn vai aparecer no terceiro filme, na guerra. Não, que guerra, ok. Vai aparecer. Tudo bem, e aí tudo isso bem, foi a introdução do Beorn. Mas podia ter alguma pontuação a mais, né? Porque não aconteceu nada. Matado alguns orques. Tipo, foi feito alguma coisa. É o que eu acho. Exatamente, cara. É o que eu acho. Ele podia ter saído no palco com os orques ali, feito umas cenas maneiras de luta. Pelo menos. Tirava meia hora de luta de elfo. Se é pra inventar, inventa uma parada maneira. Que vai acrescentar, né? Não, e porque ficou zoado, né? Porque o Beorn do livro, é a parte, inclusive, mais zoada do livro. É que cachorro fala, anda em pé, o cachorro anda em pé. É cachorro garçom. Essa foi a fase do Tolkien tentando imitar Disney. É bem zoado. Mas o Beorn do livro, ele é um bonachão, né? Ele é assim, meio sisudo e tal, mas quando ele simpatiza ali com os anões, ele dá risada, conta história, o caralho. E no filme ele é um cara amargurado porque é ex-escravo de orc, cara. E ele ainda não tirou aquela merda. É, ele vira urso e a corrente ela larga junto. Aí é o tipo da coisa, eu quero introduzir aqui, por favor. Eu não tenho nada contra a licença poética, eu acho válida a licença poética. Também. Principalmente a partir do momento que você tem um livro de 300 páginas escrito pra criança e você tem que fazer 9 horas de filme. Tá? Eu aceito a licença poética. Mas eu aceito a licença poética no sentido de: o indivíduo saiu do ponto A ao ponto B, demorou 9 meses. Isso no livro são 3 páginas de descrição, e aí você faz uma cena de meia hora. Bacana. Porque não tinha no livro, mas você tem como, né, botar umas coisinhas ali que não afetam a história. O que me fudeu no Hobbit é que o cara pegou o livro e falou: ah, isso aqui tá uma merda, vamos escrever de novo. Inventou, tirou da porra da cachola uma porrada de cena, uma porrada de personagem, uma porrada de subplots, infraplots e ultraplots que não tem pé nem cabeça com a porra do livro. É, eu acho que você pode até enfiar personagem e tal, porque se você pegar o livro, a parte que eles são presos pelos elfos, não tem descrição quase nenhuma, nem parece Tolkien. Não. É uma descrição rasa pra caralho. É 10 páginas. Eles são presos e o Bilbo salva eles em 10 páginas. Fácil. Exatamente. Mas dava pra você rechear isso aí, tudo bem, legal. Mas quando começa a contradizer... Aí não dá. É o que eu tô falando. Aí, o que diz o livro, aí não dá, né? É o que eu tô falando. Não, nessa parte, o romance, botar aquela coisa de romance, de interação dos elfos com da elfa com o anão, pra mim aquilo ali, tipo, porra. Não, aí é o que eu tô falando. Uma coisa é você encher um pouquinho de linguiça, você estender cenas. É. Outra coisa é você falar, bom, isso aqui não aconteceu, mas eu acho que ia ser do caralho se acontecesse. Como sou eu que mando nessa porra, filma aí. Legal. Pra vocês, ouvintes de 15 anos de idade. O fetiche élfico. Vocês, ouvintes de 15 anos de idade, que não leram essa porra, vocês devem ter achado do caralho. Mas eu sou velho. Eu achei uma merda. Vamos ler o livro. Eu sou velho, achei uma merda. As pessoas que eu ouvi que gostaram do filme, a opinião é sempre parecida. É assim, eu adoro Legolas. Eu adoro os elfos. Eu adorei as cenas de luta dos elfos. Azaghal, deixa eu só te falar uma parada. Pois não. Você querendo ou não, os elfos são protagonistas do universo do Tolkien. O anão é porra nenhuma, O senhor, data venha. Os nanicos gananciosos. Se você, é pior, se você me der licença a um comentário referente à sua observação, no livro Hobbit, os elfos não são nada mais do que um bando de babaca pau no cu. Que vive na floresta cuidando das suas meiotas. Mas aí que tá. Isso no livro. No filme, eles se tornaram protagonistas. Tanto que você bota aí que tem elfo em Helm. Tudo bem, dos Anéis. Eu tô falando. A gente tá falando de Hobbit. Não, eu tô falando de universo Tolkien. Basta dizer que Rivendell, a descrição de Rivendell, era uma coisa discreta, uma coisa bonitinha, com pedrinhas, coisinhas que brilham no escuro. Tinha uma ou outra casinha, era floresta. Era lugar legal, né? Meiota legal. Não era aquela sauna gay, porra. Caralho, Rivendell é uma sauna gay foda. Eu não sei se você lembra dos livros Senhor dos Anéis, que os elfos, eles chegam e falam assim, então, a gente tá mandando um elfo e você durma com o seu problema aí. É, tô mandando esse cara aqui, que derrubou a taça de vinho do rei. Foda-se, ele que se resolva, moro? Exílio ou forca? Ele escolheu exílio, então ele vai com vocês. Cara, um livro só pra você fazer 3 filmes, o cara tinha que inventar coisa pra caralho, foi o que ele fez nesse segundo filme. Porra, não inventa, seja cacete. Seja consistente. Coerência com a porra do livro. Todo mundo concorda que a ganância do Peter Jackson é a que estragou o filme, eu acho. Eu não sei se foi ele que escreveu. Claro. Sim, que aí você faz um paralelo com a ganância dos anões. Aliás, onde você tira a conclusão que o Peter Jackson é um anão? Amante de elfos. Amante de elfos. Por isso foi banido da montanha. E foi parar em Hollywood pra fazer filme. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. Os anões, por acaso, eles são os trapalhões da Terra-média? São. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. No livro eles são também. Só um pouquinho. Eu acho que eles são um grupo. Eles têm ali o Didi, tem os trapalhões, tem os três patetas. Eles fazem a mescla, ele tem o gordo e o magro. Ah, meu irmão, peraí, pelo amor de Deus. Anões. Lembra aquele conceito bacana de quem joga RPG? Eu vou fazer um personagem. Qual personagem que você vai fazer? Eu vou fazer um anão. Caralho, vai fazer um anão. Então você já começa com força 18. E olha, tirei 00, porra. Lembra o cubo? A pequena geladeira baixinha que anda e usa 2 Battle Axe, porque não tem penalidade por causa da força, cacete. Porra, é aquilo. Porque se aquilo é ser um anão na Terra-média, eu prefiro ser um hobbit. Peraí, mas você acontece? Tá falando pra caralho que o cara tá rasgando o livro e os anões do livro são bem trapalhões mesmo. Mas naquele nível? Só o Thorin que é o guerreiro, caralho. O resto é tudo um bando de trapalhões. Mas sabe qual é o problema? É que ele não decidiu qual é a linha do filme. Ou eles são trapalhões, ou eles são guerreiros foda. Porque eu no primeiro... Sei. Sabe qual é a linha do filme? Uma nova linha. New Line. Nossa, eu só de longe. Sabe por quê? Porque no mesmo momento que tem umas palhaçadas com os anões, tem luta de decapitação e o caralho. Não existe um direcionamento, entendeu? É engraçado e legal ver o barril do bambu quicando e... Ok, legal, funciona, fica legal. Mas aí quando ele explode as laterais com 2 machados, sai girando, que nem o pula pirata, aí é uma merda. Aí é uma merda, cara. Eu gostei dessa parte. Caralho, meu irmão, a pior parte do filme. É cômico. cômico. Não é cômico, aí passa do cômico, é ridículo. O grande problema da parada é que ele é inconsistente dentro do próprio filme. Tem hora que os anões não fazem porra nenhuma, não conseguem lutar, não conseguem se defender, tem que sair correndo desesperadamente. E tem hora que eles enfrentam todos os orcs que estão atacando e destroem todos eles. Pois é. Caraca, e outra coisa, por causa dessa porra do romance, tiraram os anões da montanha, velho. É por causa de tudo, na verdade. Por causa de tudo. Essa é uma costura, é a maior costura que o Peter Jackson já fez em todos os filmes, essa parada do romance. Ele já tinha feito as costuras no... Isso é uma costura. É uma costura. Isso é escarrar... escarrar no túmulo do Tolkien. O Christopher Tolkien deve estar dando joelhada na própria cara, né? Que é isso? O pai dele que vendeu os direitos lá na década de 70. Isso, cara, é escarrar verde. Escarrar verde, puxar do fundo, com sangue. Tá, olha só, mas calma. O filme tá lindo, tá foda. Ah, a galera... Lindo. Tá uma merda. Tá lindo como os elfos. Muito pancake. O filme é bem feito, o dragão é bem feito. Mas tem uns efeitos zoados. Tem uns chroma key zoados. Ah, okay, tem umas renderizadas zoadas. Se você pega Seus Anéis, foi feito há 30 anos atrás, é mais bem feito que esse filme, cara. Eu descobri nesse filme. Eu achei. Os elfos, eles são tipo Benjamin Button. É só você olhar pro Legolas. Ah, ok, cara. Todos têm a mesma cara. Tem que relevar isso. Não, gente, eu relevo. O problema é que eu paguei R$70 pra relevar. Aí é foda. Isso que foda, entendeu? Você já sabia disso. Você já sabia. Eu não sabia. É que tá, eu não sabia. Você não sabia que o Orlando Bloom envelheceu 10 anos. Ah, mas eles fazem o Xavier ficar mais novo, cara. Exatamente. Benjamin Button tá aí, fizeram o Brad Pitt contra Kate Blanchett. Você não vai reclamar disso, vai tomar no cu. Vai reclamar que o cara tá 10 anos mais velho. Não, não vou nem reclamar disso, porque veja bem, eu concordo que é impossível fazer uma maquiagem digital de boa qualidade. Por exemplo, Piratas do Caribe, aquele cara de Lula, porra, coitado, né? O cara nasceu daquele jeito. Não. É impossível fazer uma maquiagem digital. Tá parecendo muito mais velho. Tá ok a cara dele. Tá ok. R$70 não pode ser ok. Não, cara, tu não vai querer que eles façam a máscara digital no cara do filme inteiro, porra. Sabe o que eles podiam fazer? Não precisava ser no filme inteiro, já que ele não aparece. Exatamente! No livro. Precisava mostrar ele. Você quer mostrar o Orlando Bloom? Mostra um segundo, passando com a bandeja. Papai, eu vou ali tomar banho. E some! Some e não volta, cara! Porque você não faz parte dessa história! Outro elfo, cara. Cara, tem 2 horas e meia de luta do Legolas, cara. Então, eu não tenho problema com o Legolas aparecer, mas. Porra, faz um filme, A Luta dos Elfos. Mas eu acho que ele apareceu tempo demais. Só faz legal. Um filme pra vender na Netflix. Isso? Exclusivo Netflix. Legolas caça orcs. Aí, que foda. You have no right to enter that mountain. I have the only right. Eu me lembro, eu li pouco sobre o Senhor dos Anéis, eu joguei pouco RPG, enfim, eu tô chegando agora nesse universo esquisito. É normal, né? Elfo trocar porrada de mão fechada com um orc. Caraca, né? Achei muito feio isso, cara. É normal, né? Porrada, qual o problema? Ah, porque não, caraca, não faz estilo, eu acho. Tá sem arma, tem que dar porrada. Mas ele tinha arma, cara. Ele foi pra mão. Olha só. Peraí. Elfo, por mais que seja delicado, come orc no café da manhã, pelo amor de Deus. Ele tinha que fazer um plié, um padedê ali, cara. Verso Tolkien, os elfos são semideuses, velho. Os caras são foda. Pois tanto é. Que não bota tanto elfo na história, porque senão as coisas vão ficar muito fáceis. É verdade. Você pega um RPG que foi baseado em Tolkien, eles tiveram que diminuir a força de um elfo pra ser jogável, sacou? E, porra, ele realmente saindo na mão com o maior orc que fosse, não tem consistência. Cara, é mais ou menos o seguinte, é você pegar quase um adulto e uma criança e falar saiam na mão. É isso aí. Não dá, bicho. Ah, mas o cara era um mega orc. Beleza. Aí o que o elfo, uma criatura que tem 8 mil anos de idade, faria? Ó, uma barata. Ia puxar uma daga e pã, ia matar ele de longe. Como a mãe lá do outro anão fez com as aranhas, que ela jogava daga, sei lá onde é que ela tirava e pá, não é mãe, matava. Não é mãe. É mãe e acabou, porra. Caraca, se ela é mãe, é tão ruim quanto, porque ela continua sendo apaixonada por um anão. Porque ela deu pro pai. Ela não só é apaixonada, como ficou com um anão, transou com um anão, teve um filho de um anão. Vai vender milhões essa porra. E ela seria cunhada do Thorin, porque ele é o caralho, olha como piora a situação. Ela é cunhada do Thorin. Ele é sobrinho do Thorin, né? Então, ele tem direito então ao trono, só. Ainda vai dar briga depois. Puta, mas se Deus quiser. Mas essa parte da porrada do Legolas com orc, né? Ele é um personagem novo que ele criou. É tipo um Uruk-hai. Não, na verdade, esse orc, ele é o orc que comanda os exércitos de orcs no final do livro. É, não, né? Não é o outro orc o que ficou pra trás? Não, o Azog. O Azog morreu. O Azog morreu? Morreu, morreu não. Antigamente. Morreu, não. Não, no livro, você diz. No livro. Ah, tá. O Albino, no livro, né? No livro ele não existe. Existe? É, exatamente. No livro eu acho que ele não existe. Não, não existe, ele, não. A batalha que aconteceu, que o Thorin ganhou o apelido de Escudo de Carvalho, existiu e o Azog morre na batalha. Ah, ok. E daí o filho dele, o Bolg, é que aparece no isso, no o Bolg é o filho do Azog e ele que comanda a luta dos vilões dos cinco exércitos. É, isso aí. Ah, então o Azog, que não devia ter aparecido desde o primeiro filme, e esse filho da puta vai até o terceiro. Vai. Ótimo. Ah, e tem um detalhe que quem mata o Bolg no livro é o Beorn. Então, teoricamente, no livro o Beorn é um dos caras que mata um general orc na batalha final. Então teria uma importância muito grande. Mas eu duvido que vai acontecer isso. Será? Porque olha só, pelo caminho que tá vindo, o Legolas, vai matar esse orc. Você acha? Tomara. Eles tiveram um embate ali. Ele ficou bolado que ele sangrou, né? É, ele sangrou. Ah, ele ficou bolado. Bichona. Escorreu melado. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. A floresta, Mirkwood, Floresta das Trevas, achei muito foda. Também. É, a parte da ilusão, das ilusões da floresta foi muito foda, que era olhando pra baixo, andando pra trás, e se vê no outro. Lembrei do Nelson Rodrigues, lembra do... do Mamãe tá andando pra trás, lembra desse negócio? Nossa, meu Deus do céu. Lembra do Mineiro só é solidário no câncer? Eu pensei que alguém ia falar isso. O elfo só é solidário no câncer. Toda essa parte da confusão mental deles foi muito foda. E quando o Bilbo fala, porra, a gente perdeu o sol, a gente tem que ver o sol. Ele começa a subir na árvore, ele bota a cabeça pra fora da copa das árvores e vem o sol banha o rosto dele, ele... Tipo, é um alívio, ele volta pro mundo real, né? Tipo, você tá muito fudido lá dentro, né, cara? Eu achei muito maneiro essa diferença. E como isso faz parte da magia sutil que existe no universo Tolkien e que o Peter Jackson ligou fez foda-se. E não fez, ligou né? Foda, ligou foda, né? É, o problema é que ele acerta em alguns momentos e destrói em outros. Cara, esse é que é o problema. É, exato, exato. Então essa parte ele foi muito feliz. Eu achei foi muito do caralho, sabe? As aranhas também estão sensacionais. O maior problema desse filme, pra mim, foi ritmo e incoerências. Então, o que aconteceu? O Bilbo bota o anel e ele começa a entender o que as aranhas falam, né? Isso é legal. Porque achei do caralho, porra, que foda, cara, ele tá entendendo a linguagem evil lá, porque ele tá com o anel e etc. Foi muito foda. Aí ele bate na aranha, quer dizer, na verdade ele tira o anel pra bater na aranha, que... Por que ele faria sentido. Isso? Faz todo sentido pro mundo, né? Mas quando ele dá a porrada nela, a aranha fala, ah, Sting, né? Isso é uma ferroada. É uma ferroada. E aí ele dá o nome pra espada. Mas peraí, ela falou e ele tava sem o anel. Isso é uma incoerência. Não é uma incoerência? Já aprendeu. Não, ele já aprendeu. Então, teoricamente, ele aprendeu a ficar invisível também, né? Tá fluente, malandro. Tá pã, sacou? Então, não foi esquisito isso? Eu achei esquisito. Sabe, merda. Sabe outra parada da briga dele com as aranhas? É que a primeira aranha foi muito fácil. Ele viu que ele tinha que enfiar, dar um puncture isso. Na cara da aranha. Isso. E nas outras, ele fica batendo como se fosse um... Um pedaço de mosca. Pau, né? Exato. Aliás, o que é aquela porcaria branca, esquisita, meio lesma, meio aranha que sai do chão, hein? Era filhote. Aranha caranguejo albina. Era filhote. Aranha filhote. Peraí, por que foi tão difícil matar a aranha filhote? Por que foi mais difícil matar ela do que as outras? Não, porque ali ele tava naquela loucura do anel, entendeu? Então ele, sabe, enfiou com raiva lá a espada, ficou puto, falou, é meu. Depois ele ficou boladinho. É, R$70, né? Tá, a gente aceita. Não, cara, olha só. É porque a aranha quase botou o anel, entendeu? É. Tipo, se a aranha bota o anel, meu irmão, levanta e vai embora. Mas ela... São coisas que sempre andam juntas, né? É, a aranha e o anel. É uns três dedos, assim, de diferente. Falta cobra, né? You have no right. no right to enter that mountain. I have the only right. Cara, até aí eu tava gostando muito do filme. Tava achando maneiro, cara. Tá mandando bem e tal. Apesar do B.O. É, o B.O. passou ok e tal, não sei o quê. Depois ele apareceu, filme, não fez porra nenhuma, mas tá, beleza, apareceu. Gatinhos eram maneiros, aquela vaca de franja emo. Caraca, vaca de franja, cara. Franja emo, irado. É maneiro ver que o B.O. escova, né, a franja da vaca. Aliás, me explica uma coisa. O cara morava numa casa ou ele morava no estábulo? Ele é da galera. Mistura, sabe qual é? É, da galera. Quem é que limpa aquele cheiro de bosta? Os cachorros que andam em pé. Ah, tá, tá bom. Ah, tá, beleza. Agora faz sentido. Vamos continuar. Então. Cachorro aí, de gravata. O que acontece? Isso. E monóculo. Aí eles são presos lá pelos elfos e tal, achei do caralho, todo o design da Não, calma aí, eu quero entender uma coisa. Antes deles serem presos, você tem o Gandalf, vão pra floresta, mas tipo, me esperem. É, se fode aí, qualquer espera, coisa. Aí na floresta. Mas o Gandalf, olha só, mas o Gandalf. Não, ele fala, isso. Me espera lá do outro lado. O Gandalf faz isso no livro, ele aí. Toda hora. Beleza, aí ele não, vai tem, lá tanto preparado. Que depois do Beorn, o Gandalf fala: ó, vocês vão, eu tenho que resolver um negócio ali, vou ali já volto. E eu nem me comprometi a levar vocês longe, hein. Aí a galera começa a gemer, os anões começa a gemer, ai meu Deus. E o Bilbo chora. Bilbo chora, fudeu. Porque eles eram um bando de merdel, né, cara? Essa que é verdade. Tirando Thorin, era um bando de desavisado, né, cara? Sim. Ah, não, são todos ali, são tipo cozinheiros, ajudantes. É. São guerreiros. E aí o Gandalf fala, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Se não der, não deu. É, no livro é assim, né? O Gandalf sempre sai. É, mas aí você tem que o Gandalf vai enfrentar lá o Necromante. E o Necromante é revelado como salvo. Ah, não. Isso. Fantástico. Isso! Uma merda! Acabou! Porque, tipo, cara, o Gandalf é a criatura mais imbecil da Terra-média? Não, e o pior, não, depois não. Que acabou esse filme, depois que terminar esse terceiro filme, passam 60 anos, não é isso? É. E o Gandalf passou o quê? 60 anos fumando crack, né, meu? Porque ele esquece tudo, meu! Ele esquece do anel, do Sauron. Ele, ah, que sorte que a gente deu, né? Olha só essa pedra, vou fumar ela. E passa, vira um zumbi durante 60 anos até ir pro detox, eu cara. Eu não sei como é que ele vai resolver, se ele vai achar que, ah, nós derrotamos o Sauron no terceiro filme, então tá tudo certo. Tipo, o dragão acabou de cair na água. Ah, desculpa, vocês não sabiam que o dragão cai na água. Pois é, no livro caía, mas nesse não vai cair. Não vai cair o dragão na água. E aí vai começar já, papum. Dali ele já volta com o anel pra casa, o Bilbo já tá velho e já começa o Senhor dos Anéis. Porque, meu amigo, que porra de exército é esse? De onde é que surgiu essa merda desse exército? Calma aí, cara. Você tá maluco? Você não leu o livro? Você tá falando que a parada não é igual ao livro e tu tá falando... Não tem exército desse tamanho ainda. Não, mas tem... Um exércitozinho, negocinho ali. Tem meia dúzia de capial. Não, calma. Não tem exército de morte. Eu tenho uma outra Sauron, dúvida. Irmão. Não tem Sauron na porra do livro. É, o problema é esse. No que apresentou o Sauron, cara, fudeu, estragou tudo. Pois é. Bagunçou a porra toda. Não, então, o que acontece? No livro, o Gandalf fala que enfrentou lá um necromante... É. Expulsou ele da... De Dol-Guldur mesmo. De Dol-Guldur. Mas porque o poder do Sauron nessa época tava completamente disperso. É. Não, então, mas o que acontece? Existe uma discussão entre os fãs, né? Entre os leitores de Tolkien que... Nós. O necromante seria o Sauron. Não, ele é. Isso é sabido. Ele é o Sauron, mas ainda não é revelado e tá muito mais fraco e do que ele é. Longe de saber que o necromante era o Sauron. É, eles desconfiam de alguma coisa que tá acontecendo em Dol-Guldur. Tanto que tem um conselho branco que eles se reúnem, que acho que foi no primeiro filme, mas que acontece agora, que eles decidem fazer investigar o que tá acontecendo na Fortaleza, porque tem relatos estranhos e não sei o quê. Se eu não me engano, tem uma pequena batalha lá, e daí eles vão embora. Mas, assim, toda essa revelação de aparecer o olho, eu acho que não aparece. Aquilo ali é for dummies demais, cara. Olha só, vamos ligar os filmes, hein? É o olho a armadura, ainda fica repetindo, cara. É o microscópio for dummies, cara. Não, mas ele não liga os filmes, esse que é o problema. Ele transforma o Gandalf no cara mais filha da puta da história. O Gandalf tá virando o Obi-Wan do Peter Jackson, cara. Não, mas veja bem, isso tudo é explicado no Senhor dos Anéis no primeiro filme, Sociedade do Anel. E o Azaghal tem razão. Quando ele encontra o Mago Branco, qual é o nome dele? O Saruman. Ele dá um pedala no Gandalf falando, tu tá fumando muito essa erva dos hobbits. É, o Gandalf tinha falado, erva não, é pedra. Ele passou uma caralhada de tempo loucaço, velho. É, porque ele fala, como é que tu não viu isso, né? Não, peraí, mas 60 anos loucaço, amigo? Ah, pensa que pra ele 60 anos é uma semana pra ele. Porra, haja Woodstock nessa porra. É, meu irmão, não é... Ele é um Woodstock, cara. Ele é um aí, 60 anos é uma semana. Tudo bem, bicho, mas se o cara é um semideus, é uma divindade, ele é o cara. Porra, tu vai ficar 60 anos doidão? Amigo, não tem Blue Label que chegue. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. O grande problema que o Tolkien enfrentou pra juntar os dois livros, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, era o tamanho que o anel representava no universo, né? Tanto que ele reescreveu uma parte do Hobbit pra tentar minimizar isso. Uhum. Porque no Hobbit era um simples anel de invisibilidade e depois ele se tornou um anel super complicado. Que virou o que era. Então, esse é o ponto falho, né? Se você tiver que, na obra, você tiver que apontar alguma coisa assim que, pô, isso aqui tá incoerente. Uma incoerência é essa presença do anel no começo, e o Gandalf não se dá conta disso, e depois ele, poxa, mas é um anel. Olha então, só. Mas já que é incoerente pela própria origem literária da coisa, e o Tolkien reescreveu pra tentar adequar e cacete, aliás, lembrando, Hobbit é um livro muito diferente dos Senhor dos Anéis, totalmente diferente. É, o Hobbit é diferente do filme, pô, então mas assim, já que o Peter Jackson teve a chance de reescrever de uma certa forma tudo isso, né? Porra, ele vai reescrever com incoerência? É bizarro, né? É, esse é o problema. Ele já reescreveu quase a porra toda. Aí quando ele podia... A coisa que ele podia consertar, que é tirar a incoerência do anel em relação aos dois filmes, em relação às duas histórias, não, ele piora ela. Vamos contar as paradas for dummies? Pronto. Beorn com negócio de ferro no braço. Pode ser que ele é escravo. Pariu. O Gandalf vendo o Sauron... Olha a armadura. Do inferno. E ele, além, depois de ver isso, ele ainda fala, Sauron. Tipo assim, pode, você não percebeu ainda? Fala aí, garoto, que é. Entendeu? Mais uma coisa. Aliás, mais uma coisa. Essa magia toda sutil que existe nos filmes, o Peter Jackson não sabe o que ele faz, porque aí, de repente, o Gandalf tá fazendo a bola de energia. Cara, isso foi muito caído, cara. Que é um efeito maneiro, bonito e tal. Mas é bizarro, é meio bizarro. A magia assim... sempre é muito sutil, é o negócio da luz contra as trevas sempre. E aí o cara começa a fazer magia pra revelar nego escondido, fazer magia de bola de luz. E ele bate no chão igual o chão na peça. É, isso é uma parada que me fudeu a vida, cara. Ele tá tentando, eu não sei se o Peter Jackson caiu com a cabeça, ele tá tentando repetir várias coisas no Senhor dos Anéis. Uhum. Por exemplo, ele lá ficar fazendo You Shall Not Pass em Dol Guldur, é repetir a ponte lá de uhum. Moria, cara. Uhum. Ele fica, eu não sei o que lá, a minha magia aparece aí, pá! Puta, pra que fazer isso, cara? Aí ele se defende do necromante com a mesma magia que ele se defende do chicote lá, do ataque do Balrog. Só que quando ele se defende do Balrog, é muito mais sutil. Sim, ele se defende com a espada, sutil, e aí o fogo, né? Você vê o negócio lambendo em volta. Exato, mas ele não vira uma bola. Ele é mais uma bolinha, mas ela é mais difusa do que essa, que é uma muito bola. Mais. Parece uma bola sólida de luz. Exato. Entendeu? Inclusive, quando a sombra do Sauron tá diminuindo a força dele e ela vai reduzindo o diâmetro da bola, ela vai reduzindo, sabe, como se fosse, sei lá, 3 frames por segundo, aí sobe. Como se fosse uma coisa eletrônica, não uma coisa mágica, sabe? É, ela aquela não... cena ficou muito escrota, é porque mudou a parece que mudou a velocidade das coisas. Eu tem algumas cenas que... É esquisito. Tem. Tão quando esquisito. Eles estão nos barris, que eles filmam com GoPro, né? Você não tem direito. No right to enter that mountain. I have the only right. O segundo filme, o Gandalf sempre termina se fudendo, né? Tipo. Ele tá preso agora, né? Ele tá preso. Aí só falta ele ser libertado pelas águias de novo. Ah, não, cara. Vai aparecer uma libélula. Vai chamar a libélula, aquela merda, cara. Vai aparecer um coelhinho branco. Por que ele marcou o encontro com o Radagast lá no túmulo dos Nazgûl? Por que não, né, bicho? Por que não? Tipo, já que a gente vai reescrever. Ali dentro. Tipo assim, eu vou marcar um encontro com você lá dentro. Tipo, num ponto difícil de chegar. É. Mas nem ele entendeu, né? Por que que... Ele falou, Gandalf, por que eu tô fazendo aqui? Um lugar muito, muito estranho, né? Pra marcar o encontro, pode crer. Foi mal, foi mal. Só faltou ele botar a mãozinha, né? Só faltou ele botar a mãozinha na cintura, olhar pra um lado, olhar pro outro, olhar pra cima e falar, putz, pior que tá certo, meu irmão. Isso aqui é muito estranho, essa porra. O que eu tô fazendo aqui mesmo, hein? Cara, mas aí seria tão bom, seria porque faria coerência. Tipo, o Gandalf esquece a porra toda e você, beleza, só. Você aceita que ele pode descobrir a porra do anel e esquecer. Mas olha só, todos esses elementos, cara, é muito simples o que ele quis fazer. O livro do Hobbit não é épico, é uma aventura simples, infantil, engraçada, que não tem essa escala enorme. E ele tentou transformar essa história é simples, mas é uma coisa épica. É o que ele tá tentando fazer, entendeu? Sim. Aí ele fez um super exército com um general, com um comandante. Fez o Saruman, repetiu seus anéis. Exatamente. Prendeu o Gandalf, tá, vai ter Libela e Águia, seus anéis. Ele tá fazendo repeteco dos seus anéis, cara. É, colocou Sauron, que não tinha. Não, o Gandalf já tá com a Libela, já tá no bolso do Gandalf. Ele já anda com uma na caixinha, né? Ela já tá esfregando as patinhas de Libela pra aparecer no filme, cara. No right to enter that mountain. I have the only right. Eu aprendi uma parada com o Walking Dead, de tanto ver a galera reclamando que a série é uma merda, o bom é a HQ. Falei, porra, a série é maneira também, a HQ deve ser melhor ainda. E porra, tem duas versões, duas coisas diferentes pra você ver, cara. É legal ter duas. Então eu me desapeguei um pouco dessa parada, tem que ser muito fiel. Mas quando... Não, mas eu acho que não tem que ser fiel, tem que ser bem adaptado. Exatamente. É, também. Você botar os orcs perseguindo os barris... Beleza. Okay. Ele é legal, beleza, então, isso aqui. Mas, não tem problema. Extrapolar, como eu falei lá no começo na apresentação, você abusou o senhor Peter Jackson. Os anões presos, e aí tem aquele diálogo. Caralho, o que é a cara do Tranduil virando Scarface? O que significa aquilo? Eu não sei, ele quis mostrar a cicatriz da rua. Mas não, mas que eu não entendi, Que poder é aquele? Eu também não entendi aquilo. É, ele tá dizendo que ele tem uma... Pensando, tem isso realmente na história? Tipo, o Tranduil sofreu algum ataque? Não, tem nada. Esse fudeu. Ele pareceu aquele vilão do 007 do último filme. É. Né? Ele tira assim a dentadura e o rosto dele, sabe, derrete. Eu achei estranho aquilo. Eu não tenho problema com... Foi tipo, não, você não sabe com quem você tá falando. É, foi isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum com nada. O filme é uma merda, né, cara? Mas eu tenho problema, sim. Mas assim, se a gente tá reclamando de Bjorn, por que que ele botou isso? Olha aí, quer saber? Eu já lutei com cobra, aí a cara fica furada. Que porra é essa, cara? Tu é elfo, tu luta com cobra toda noite, meu irmão. Já levei cobrada na cara. Bom, assim, ok, mas assim, eu acho que isso não é... Ninguém realmente sabe explicar o que é isso? Não. Olha só, Thiago, você não sabe o que é isso? Não, tenho a menor ideia. A gente sabe o que é isso. Chama-se Peter Jackson. Porra, próximo ponto, vai. Ah, então, mas isso não tem problema. Isso foi um segundo de cena só pra fazer um ponto. Não, caralho, cara, vai tomar no cu. Não leva nada. Não leva nada. É isso que é o problema. É, o show-off, mas isso aí é de menos. É show-off. Eu acho problemático. É, que a gente já tinha reclamado dos anões que não parecem anões, né? E aí agora ele extrapolou isso ao máximo. Ele falou, a elfa... Olha só, a Kate, Super Kate... Como é que é o nome? Tauriel, né? O nome dela. Isso. Que é repetir os seus anéis, né? No outro filme tinha a Arwen. Então, mas o que acontece? Agora tem essa. Sabe por quê? Que é a personagem feminina da vez, né? Pra atrair no mulher. No terceiro filme, a filha do cara lá vai ser a personagem feminina da vez. Então tem mulher na história. Não, ok. Isso não é o problema. A gente tem uma elfa. Uma elfa que luta, ok. Então, ok. Caquinho ficou excitado com a Tim lá, velho. Olha aí, Caquinho. Cuidado. O Tolkien, ele bota a história num contexto épico medieval onde não tem mulher no campo de batalha. Clube do Bolinha. Tolkien é Clube do Bolinha. Clube do Bolinha, exatamente. Lembre-se, Rivendell. Então, aí como não tinha mulher nessa história, nos seus anéis até que tem a Arwen, que o Peter Jackson aumentou o papel dela, e tem a Elwyn, que... Não tem a Arwen. Nos seus anéis. Claro que tem. É o Glorfindel que faz aquilo ali. Não, mas a... Não, ela aparece em Rivendell, mas ele aumentou o papel dela, que eu tô falando. Ok, é isso, não tem problema. A Elwyn tem aquele papel super, mesmo. Não vejo problema nenhum em Super Kate Elfica. Acho ótimo. Não, então, é isso que é a coisa. Mas ela está nesse filme porque não tinha mulher no roteiro. Entendeu? Ótimo, não vejo problema. Ele botou a mulher. O cara escreveu assim, mas fica mais difícil de vender. Mas assim. É filme, maluco. Então, isso foi ótimo, achei ótimo. Não, botar ela uma elfa, não tem problema. O problema foi o que fizeram na cena. Exato. A solução pra ela estar foi criar um romance com um anão? Não, romance não, já falei, pô, vocês são fãs, vocês têm sacanagem. Não é mãe, cara. É mãe sim, quer apostar? Não. Caralho, faz sim. Mas onde você tirou que é mãe, caralho? Você quer apostar? Não, olha só. Caralho, vamos apostar. Não é a mãe, sabe por quê? Se ela for mãe, Se ela for mãe do anão... O Azaghal sai de calcinha fio dental pelas ruas de Curitiba. Não, aliás, peraí. Olha só. Se ela for mãe, eu vou vender por R$1 em site de leilão tudo que eu tenho dos seus anéis. Olha, fazer o kit. Kit do Azaghal. Olha só, a primeira vez eu fiquei assim, o será que ela é mãe dele? Né? Sabe por quê? Sabe quando é que você achou isso? Quando ele fala assim, você não pode ser ela. É, foi só um sonho. E aí você fica achando, ué, mas será que ela é a mãe? E aí ela, no início ela fala assim, ah, mas ele é muito alto, né, pra um anão e tal, não sei o quê. Só que acontece o seguinte, cara, ele no início, ele fala assim, aê, tem coisa aqui na minha calça, tu não vai revistar, não. Jeans seria muito horrível o cara falar isso pra mãe, maluco. Então eu acho que não... É, exatamente. Eu acho que tá mais claro que é um romance, assim. E quando ele fala, não, você não pode ser ela, foi só um sonho, eu acho que ele tá se referindo justamente a um sonho de uma paixão, uma coisa assim. A ela mesma. A ela ter ido lá ajudá-lo. Ele não acredita que é ela. Exato. É porque... Ele não acredita que ela foi até lá salvar a vida dele. Que não acredita. Ele ainda fala um negócio, você acha que ela... Cara, que isso é tão ruim, cara. Você acha que ela poderia me amar? Ai, caralho, meu irmão. Alguém mete uma... Ele olha pra ela e não vê e acha que tá delirando. E não acredita que é ela. Ah, ninguém acredita. Ninguém acredita, né, cara? Ninguém acredita que tem uma elfa apaixonada por um anão, né, cara? Nesse momento eu comecei a pensar, caralho, R$70, acaba logo, porque tá piorando. Não, e aí, de novo está o Peter Jackson refazendo a trilogia Seus Anéis, que a personagem élfica feminina dele faz a mesma coisa que a Liv Tyler faz, cara. Mesma coisa, fica fazendo aquele recital lá. Caralho, meu irmão, o Peter mesmo Jackson. Recital. Tá repetindo. Puta que pariu, cara, que merda é essa? Vem cá, se a elfa pode se apaixonar por um humano, por que ela não pode se apaixonar por um anão? Sabe por quê? Eu vou te dizer, ela pode se apaixonar até pelo jumento lá que tava no negocinho do meu. Sabe qual é o problema? Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Ah. O que não pode é me fazer gastar R$70 para que ela pode merda. Olha só, presta atenção. O problema não é ela se apaixonar por um anão e tal. O problema é o seguinte, é incoerência com o próprio filme. Os seus anéis, os elfos e os anões se odeiam. E tem que explicar, eles se odeiam desde a época da Silmaril, que eles fizeram a coroa. Foi esse, eles viviam bem, era ok. Aí eles tiveram a rixa, depois que eles mataram uma penca de gente por causa da coroa de Silmaril lá. Na verdade não eram, eles não eram ok, porque os elfos sempre se sentiram superiores. São babacas, né? Babacas. Não, você que é um cara humildão, gostar de elfo é contraditório pra caralho. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. Os elfos só voltaram a ter laços com os anões depois do Senhor dos Anéis, quando o Gimli e o Legolas ficam amiguchos. Exatamente. Então, todo o período do Hobbit, eles se odeiam. E assim, um anão ficar apaixonado por uma elfa, ok. O Gimli fica pela Galadriel. Assim, eu entendo o que você tá falando. Mas na verdade, o Gimli, ele não tá... Ele não quer comer a Galadriel. Exato. Ele não quer, eu vou dar um tapa na cara dessa elfa, vou pegar ela por trás e vou mandar... Não é isso que ele quer. Você vê o teu saco de anão arrastando o chão. É um amor platônico, é uma admiração, é algo assim, muito além do que carnal e, né, mundano. Ele olha aquilo e fala, pô, ela é perfeita, ela é uma deusa, sabe? É. Eu pedi um fio de cabelo dela e ela me deu 3. É isso. Bem diferente de dizer, porra, gente, ele fez nada. Não, bem diferente de falar, aí, não vai revistar minha cueca, não? Ah! Só faltou a gente estragar o saco na barra de ferro, né? Ah, que... Fica plém na grade, né? Ele só faltou pegar o alaúde de um bardo lá e cantar. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. O que eu quero falar que é coerente com o próprio filme é justamente porque, por causa desse ódio dos elfos e dos anões e tal, a amizade entre o Legolas e o Gimli é algo único e especial. E essa porra dessa paixão faz esse negócio único e especial não ser mais único e especial, entendeu? É isso. Ela botou no lugar comum. Ah, agora qualquer anão e elfo é amiguinho, se apaixona, o caralho, entendeu? Não, e ele ainda fez... E o pior, ele ainda quer dar um sentido pra essa porra no momento em que você tem nitidamente no começo uma relação dela com o Legolas. Os dois ali estão se... E o Tranduil fala assim, você nunca vai casar com meu filho. Sua rachada horrorosa. Sua rachada horrorosa. Ah, então já que eu nunca vou ter o Legolas, eu vou parar de tentar ter qualquer coisa com ele. Vou querer que tenha uma coisa com o anão. Que é macho de verdade. O anão ofereceu uma feijoada. Eu entro com o lombo e ele entra com o paio. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. Eu quero perguntar uma coisa aqui que me deixou realmente incomodado. Constrangeu você aí. Passou meio que desapercebido. Mas o Tranduil, antes dele fazer o show-off da minha cara furada... Navalhada, né? Navalhada. Navalhada, que é bicha da Lapa, né? Na carne. Traveca da Lapa, que leva a gilete debaixo da língua. Ele chega e fala assim pro anão. Aí, anão, é o seguinte. Eu abro a porta, você vai. Vai tranquilo, vai na fé, vai com a minha bênção. Pode pegar a tua Arkenstone, fazer o que você quiser. Quiser com ela, vai na boa. Eu só quero que você traga pra mim uma pedrinha com as estrelas dentro, que fica tudo certo. É a Silmaril. Cara, o Peter Jackson, ele sugeriu de alguma forma que uma Silmaril ou mais de uma estariam no tesouro do Smaug? Sugeriu. Porque isso é uma sacanagem inacreditável, cara. Não, eu achei ok. Ok, pra merda de filme que é ok, ele podia falar o que ele quisesse. Qual o problema? Cara, porque as Silmarils foram destruídas. Mas não tem uma que foi perdida? Não sei. Não. Não? Foi perdida no meio do oceano, pô. É. É verdade, a última Silmaril, o Fel... Uma caiu no oceano, outra foi pro céu e a outra... Ela tá viajando com o Elendil nos céus, outra tá no fundo do Poço do Fogo e a outra tá no fundo do mar. Mas como ele não tem direito sobre o Silmarillion, foda-se. Ele é por isso que o Christopher Tolkien deve estar fazendo todos os artifícios possíveis pra não morrer, porque enquanto ele estiver vivo, ele garante que os direitos não vão ser vendidos. Porque o neto do Tolkien vai vender com certeza. Olha só, eu não vi a versão estendida do primeiro filme do Hobbit, mas me falaram que tem uma cena mais... uma recriação da cena do Thorin, do pai dele, ou do avô, que menciona Silmaril, que tá falando de Silmaril. Não, cara, então, esse é um caminho muito errado. Não é isso, é só um momento. É cuspir no túmulo do Fëanor. túmulo inexistente, porque ele não foi enterrado. É cuspir na purpurina do Fëanor, né, cara? Sabe o que eu achei na hora que acho que é o Killy ou o Filly, nunca sei qual dos dois que tá doente, e ele vê a Elfa? Killy! É o Killy. Eu achei que ele tava... É que ele grita. Boa, eu lembro. Eu achei que ele tava se referindo a uma estrela. Que eles falam de estrela, né? Quando ele tá preso, né? Que ela fala da luz das estrelas e não sei o quê. Porque tem as histórias que a Silmaril tava no céu. Sim. E que ele poderia ser ela, assim, que tá com o Erendil. Que ele tá no barco e tal. Então eu achei que ele... assim, podia ter imaginado que a estrela desceu pra curar ele. Ele tá tão delirante que eu achei que uma leitura poderia ser que era uma estrela. Faz mais sentido que a mãe, eu acho. Não é a mãe. Sabe o que faz sentido? É ele não precisar ser curado. Olha que ótimo. Uma flechada de orc e não precisa ser curado. E por que toda arma de orc é Morgul Blades? Arrow. Porra, meu irmão. Acabou de dizer que, tipo, o rei dos Nazgûl é um merda, porque, tipo, a arma dele é igual a de todo orc. Exato. Aí o cara vai tomar café da manhã com a Zog, corta o pão, corta o dedo. Caralho, agora você se fudeu porque essa é a faca de pão de Morgul. meu irmão. Vai tomar no cu, cara. Essa é outra incoerência. Mas flecha, né? Os caras poderiam ter botado um veneno, né, porra? Faz sentido botar veneno em flecha, né? Então tá, peraí. Ele não podia falar assim, essa é uma flecha envenenada? Se fudeu? Não, a flecha de Morgul é que nem a do Nazgûl, você vai ver. É o mesmo filme, a gente tá tentando ligar tudo. Porra, cara. Todos nós temos flechas dessas pra matar vocês. A gente fala que é envenenada. Não. Se ele falasse que é envenenado, ok. Ele fala, é a flecha de Morgul. E por que o prisioneiro fala, explica tudo, não? Olha, aquela flecha que atingiu aquele anão que gosta dela ali. Então, tá envenenado. Caraca, né? Quem é? Ele não sabe quem é, cara. Ele mandava, mata os anões aí, cara. Não, e ele tava atento pra caralho, né? Tava. Que ele, naquela zona de 40, 50 pessoas lutando, ele sacou que o cara levou a flechada. E não foi porque não foi ele que deu a flechada. Foi o Bolg, não foi? E tem um outro detalhe. Existe um spawner de orcs ali, né? Que caminha com eles. Porque, tem um sumidouro ali. Tem um nascedouro de orc, cara. Que nasce e que vai surgindo atrás deles, porque sempre tem pelo menos uns 10, independente de quanto você mata. Eu queria perguntar uma coisa. Se os elfos têm uma fortaleza na floresta, com um muro de fortaleza, aquele muro de pedra de fortaleza, né? Ali onde passa a água do rio, que eles prendem os anões, por que aquele muro tem 1,5 metros de altura? Que os orcs só dão um pulinho e entram na porra da fortaleza, cara. Onde os orcs iam entrar, caralho? O muro tem 1,5 metros, cara. Não, e outro detalhe interessante é, só o Legolas e a Super Kate Elfa lutam, porque o resto é um bando de pau no cu. Só tá ali pra morrer, cara. É tudo estagiário de elfo. Ah, é foda, cara. Eles morrem bem fácil. Porra, e enquanto o Tucano tá falando de o elfo é semideus, é o cacete. Aliás, era tudo luferrino, cara. Era semideus de cu é rola, porque os caras morreram muito fácil, cara. É, porque alguém tinha que morrer, então tem que morrer de camisa vermelha. Bom, mas aí começa a perseguição no rio e tal, que aliás, eu achei a melhor cena. É a única parte legal mesmo do filme. Foi legal, foi legal. Você pode falar, caraca, essa parte é ok. Mas, tirando a GoPro. É, cara, por que eles usaram a GoPro? Ali. Sério. Pra me fuder. Eu quero entender por que um filme de 300 milhões de dólares o cara tá usando imagem de GoPro. É muito nítido, cara. É diferente. É, não, chega a ser ridículo. É bizarro, cara. Por que que ele não botou uma Red, sabe, daquela de 20K? Aquela que custa a alma. Pegava o estagiário e falava, você, vem cá, você não precisa da sua alma não, vem cá, me dá. E pá, comprava uma Red, fincava aquela merda num pedaço de isopor, jogava no rio e falava, vai. Cara, não precisa tanto. Você pega qualquer câmera melhorzinha, bota num case que vai na água. Tem muitas técnicas pra se fazer cenas aquáticas. Mas... a gente... é só lembrar de Waterworld, cara. Você pode botar câmera de 75, as câmeras de IMAX, num case pra prova d'água. Eu não sei por que que tem cena. Ó, o Carlos Voltor aí. Nossa. Eu não sei, mas tem cena de GoPro ali, cara, que dá pra ver muito nítido. Não, cara. É nítido. E você, se você for ver ainda numa parece qualidade maior... parece cena de vôlei de praia, né? Cara, eu não sei como é que tá num cinema normal, mas, cara, no IMAX é gritante. Tipo, ela berra na tua cara aquela cena de filme. É bem gritante. Dá vontade de chorar, dá vontade de chorar. Parece que os anões já pegaram as GoPro e botaram na cabeça. É, vamos lá ver como é que é. É, tipo, aventura. Tipo, eles pegaram e compraram com os elfos. Mas sabe o que eu achei muito maneiro? O Legolas pulando nas cabeças dos anões. E aí, quando tem uma pedra no meio, ele decide ficar na cabeça de um só. E tá, tá, tá, tá. Flecha pra tudo quanto é lado. Então, sabe, mas sabe o que assim, eu achei maneiro também? Mas foi sabe o que eu discordo nessa parte? Ah. Assim, os anões eram prisioneiros do Tranduil. É, mas primeiro os orcs, por que ele tava salvando os anões? Não, por que ele não matou todo mundo? Não, não. Porque eles não, o objetivo dele não era matar os anões. Era recuperar os anões. E aí os orcs queriam matar os anões e foram matar os orcs, que aliás, orcs é o número um, inimigo número um de todo mundo, né? Orc não tem alma, você pode matar sem culpa. É isso. Orc é que nem ninja. É, a igreja permite. Então, foi uma sequência muito maneira. Como a gente já falou, o bambu rolando ficou engraçado, não ficou exagerado demais. O final ficou uma merda. Pula pirata, ficou uma merda. Mas foi engraçado. Cara, eu adorei essa parte, sabe qual é o meu problema? Você tinha ali o Thorin, tinha o Dwalin, tinha um monte de gente que luta pra caralho. Pô, o Dwalin no começo do filme aparece de moicano lutando que nem um louco. Aí você pega o anão mais gordo, mais escroto, cozinheiro, careca, pra lutar, cara. Enquanto os outros ficam no barquinho cortando lenha, vai tomar no cu. E depois nerds. O cara ainda pula de volta dentro do barril, uma rolha de poço daquele tamanho. Era aquele e da onde saiu aquele barril, né? Porque os barril... eles tinham sobressalentes, cara. É, mas o Bilbo não quis entrar nenhum. Novos orcs. Mas o Bilbo não quis entrar nenhum, ficou lá de fora. Não quis entrar, não deu, ele chegou por último ali, cara. Não, eles vieram com os novos orcs. Sempre que apareciam novos orcs, pelo menos um ou dois barris entravam em cena. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. Foi muito foda essa cena, gostei. Foi a única cena do filme. Que eu realmente... Não, é a cena mais divertida do filme. A única cena que eu realmente me empolguei, falei, foda e tal. Mas sabe o que eu senti muita falta? Aliás, eu vou falar dessa cena em questão, mas senti falta no filme inteiro. A música, cara. O que aconteceu com a música empolgante do Howard Shore nesse filme? Não tá lá. Não tá lá. Eu quero pedir ajuda do nosso querido Léo Radiofobia, que edita, porque ele vai botar primeiro aqui a música Top of Mind do Senhor dos Anéis, o primeiro filme. Que é a música da Sociedade do Anel, né? Todo mundo sabe qual é. Nossa, não, não. Caralho, meu irmão. É a música, vai. Agora eu vou. A do segundo filme é, obviamente, a dos Cavaleiros de Rohan, né? Do terceiro filme, a música de Gondor. No primeiro Hobbit é, obviamente, a música aí do Hobbit, que fica, que todo mundo saiu cantando e tal. É, tem que ter uma flautinha, não dá, não sei. Qual é a música desse filme? Não tem. Não tem um tema, esse filme não tem um tema. Quando o Legolas aparece pela primeira vez escorregando, rasgando barriga de aranha, o cacete. Cadê a música empolgante do Legolas, que toca tanto, o Léo tá tocando agora? O Legolas não aparece rasgando aranha, não parece? Parece? Ele dá uma escorregada por baixo com a faca. O Legolas rasgando aranha? É na primeira cena. Tem certeza? O Legolas escorrega por baixo e rasga aranha. Não. Ele chega na terceira base. Chega na terceira base. O cara é foda, o cara escorrega por baixo e já vem rasgando aranha. Quando o Legolas tá pulando a cabeça no Rio, e todo mundo, que é a hora de ter a música mais empolgante, não tem música nenhuma nessa cena. O que aconteceu, Howard Shore? Cadê você? Porra, eu vim aqui só pra te ver. Não, mas a identidade musical desse filme tá muito atrelada a Senhor dos Anéis. Ele repete mais ou menos os mesmos temas. Eu sei, cara, mas esse filme não tem uma identidade própria não musical. Teve não teve nada, tem. Nada próprio. As mas músicas você tá não um foram marcantes. Demais, né? Esse filme não tem roteiro, vai ter trilha sonora. Até aí eu tava achando o filme maneiro. Ao nível do primeiro filme, gostando pra caraca. Teve muita gente que, inclusive, falou: não, o segundo é melhor que o primeiro, não sei o que lá. O primeiro ação. É cansativo. Eu entendo que os dois filmes são longos pra caralho. Uh-huh. E o Peter Jackson tá nessa paranoia de ter que fazer filme de 3 horas, uh-huh. O que não é necessário pra fazer um bom filme. É. Mas eu gosto mais do primeiro filme porque ele tem muito mais mitologia, mostra muito mais anões, condados, não sei o que lá. Ele te leva mais pra Terra-média do que esse, eu achei, pelo menos. Eu também achei. Bom, eu gostei muito da ação desse, cara. Eu prefiro. Eu prefiro mais movimentação, cara. Então, mas aí porque você acontece? É uma beat de elfo. A ação... Não, cara, eu não é nem ligo. Que o primeiro. Mas, o Guga, a ação desse filme acabou aí, na cena do Rio. Tem mais 2 horas e meia de luta de Legolas? Não, ainda tem luta. Não, mas é muito fraco depois. Não chega aos pés do que aconteceu aí, cara. E olha, e pra mim, o filme daí pra frente é um desastre completo. A parte do lago... olha só, a cidade do lago... Eu peguei aqui a minha edição do Hobbit e eu fui lembrar quantas páginas tem a cidade do lago. Sabe quantas tem? 5! 5 páginas, sendo que a última também. Página é meia página só e 3/4 de outra página é uma música que os anões cantam lá na cidade. Ou seja, tem 3 páginas e meia. De 3 páginas e meia, ele fez 1 hora. 1 hora de filme. Isso aqui é pra gente pregar na parede do exemplo do que o Peter Jackson está fazendo com o livro. Ele está esticando 3 páginas e meia e 1 hora de filme. Caralho. Cara, no Senhor dos Anéis, ele lutou com uma adaptação espetacular para reduzir o número de páginas gigantescos em poucos minutos de filme. E esse ele faz justamente o oposto, cara. Ele tem que aumentar, esticar. Parece o Bilbo falando: eu tô esticado, Gandalf, como manteiga passada em muito pão. Esse filme é uma porra de um pão gigantesco com pouca manteiga passada. Manteiga não, cara. Margarina, que é uma merda. Aí eu queria fazer um outro. Olha aí o Carlos, obrigado. Isso é foda. Ele esticou tanto filme que a mão dele chegou na prateleira e ele pegou o Moulin Rouge, né? Quem pegou lá o gordo do Moulin Rouge? Prefeito. O dono do Moulin Rouge é prefeito da Cidade do Lago. Parece o gordo maluco. É. Eu quero fazer uma pergunta sobre a Cidade do Lago. Vou falar aqui, pode soar como uma maluquice, mas eu caguei. Por um acaso é o Orlando Bloom que tá ali na Cidade do Lago também? O cara parece. O cara que faz o Barzo parece... Ele parece o Legolas Moreno, né? É o Orlando Bloom, fala a verdade. Cara. Vai ver que a Tauriel é mãe de todo mundo ali. É, né? Não duvido nada. 5.000 anos, né, cara? Dá tempo. Dá tempo. Ela rodou, ela é humano, anão, ela topa tudo. É por isso que ela tá preocupada com o mundo, que os filhos dela estão espalhados pelo mundo inteiro. Ah, gente, o mundo... Gaia, né? Ela é Gaia. Tem um livro perdido do Tolkien que é isso. Filhos da Super Kate. No right to enter that mountain. I have the only right. o que acontece no livro na cidade da... Olha, eu não tô defendendo que tem que ser igual ao livro, não. Eu só quero dizer... O que acontece? Nada? Eles entram e... Ah, tô passando aí, me dá comida, me dá arma e a gente vai. Falou. Os anões chegam e eles se anunciam. Olha, eu sou o rei de Bar da Montanha. I'm the king under the mountain. E aí o povo adora, acho o máximo. E o prefeito lá, o senhor da cidade, ele... Que nem tem nome, né? Ele só se chama como o senhor da cidade. Doutor Creuza. E ele fica achando que os caras são estelionatários e que estão mentindo. Mas como o povo gosta, ele decide gostar. E ele fala assim, olha, quando vocês forem lá pra montanha... Me traz um brioche. Basicamente isso. Ele fala assim, lembra da gente, tá? Lembra, agradeça a gente. Me traz um faz-me rir. Exatamente. É. E é isso que acontece na cidade. Eles cantam uma música e é isso aí. Mas eles quiseram, ele quis valorizar a cidade, eu até entendo. O cara quis dar uma valorizada ali por causa do Bart. Sim. Porque no final das contas é ele que salva o dia. Sim. Ia ficar gratuito pra caralho, do nada aparecer um cara e dar uma flechada no dragão. Aí que eu tô falando de costuras. Qual é a costura? É... Bard tem que ser introduzido como um personagem que vai fazer uma coisa importante, que é matar o dragão. Mas ele já aparece na porra do filme todo, só que ele tá louro, porra. Mas essa parte não só ele tem que introduzir o Bard, ele tem que introduzir a cidade, porque o cliffhanger da história vai ser o dragão tendo destruído a cidade. Então, ok. Aí, tipo, você tem que se importar com a cidade também. Mas eu acabei não me importando. Eu quero... Não me importando. Eu quero que aquela merda queime. Exato. Também. Exato, porque olha só. Primeiro ele fez os caras se... Eu tô quase ligando pro Tyrion. pra jogar fogo vivo na Cidade do Lago. Eles inventaram que eles tinham que se esconder justamente pra criar esse laço com o Bard e apresentar o personagem, né? Porque, de fato, quando você vê no final do filme, quando os anões são expostos, acontece o que acontece no livro, que todo mundo gosta deles e tal. Então, pra quê precisava entrar escondido? Ninguém explica. Aí, eles fazem isso pra poder introduzir aquele projeto de Théoden e Língua de Cobra. Caraca! Que é o prefeito da cidade. Que é, mais uma vez, repetindo aqui, o nosso querido amigo Peter, eu perdi completamente a noção, Jackson. Refazendo seus anéis no Hobbit, exato. Cara. E aliás, sério. Na hora eu falei a mesma coisa. Da onde veio? Língua de cobra. Língua de cobra sem carisma. Exato. Sem a língua. Não, olha só, sério. Da onde veio aquele cara monocelha? Ele, acho que ele veio de outro filme. Porque ele tá completamente descaracterizado. Ele veio do Moulin Rouge. Não, outro, o ajudante, o monocelha. Ah, ele língua tá... de cobra sem cobra. O língua de cobra sem cobra. Ele é o pai do língua de cobra. Ele parece um cara que tava no set de filmagem ao lado. E alguém chegou, chega aí pra tu fazer um negócio. Que a roupa. Opa, nada desse cara parece o Senhor dos Anéis, cara. Eu nunca ele vi é isso. O estagiário. E aí ele fala assim, ô Bard, tu não tem licença pra trazer peixe. Esse peixe é ilegal, vou derrubar no rio. Diga-se de passagem, não tem peixe nos barris no livro, mas tudo bem. Não, porque eles não entram escondidos, cara. Eles pois não é. Sabem estar escondidos. O barril tem cheiro de maçã, não é de peixe. Então, ok, mas aí... Ele veio dos elfos, né? Aí, o que ele faz? É porque os elfos no livro bebem cidra cerezé. Aí ele cria aquela cena de falso suspense. Ai, meu Deus, eles vão ser descobertos. Aí o cara dá o argumento mais merda possível. É, tipo assim, a cena foi tão mal construída. O argumento do cara que ele derrubar os peixes é, obviamente, só pra você ficar com medo dele descobrir os anões. Aí ele fala assim, ô, fulano, eu não tenho licença, mas tá todo mundo com fome e quando der merda aí, eu vou dizer porque você que derrubou os peixes. Aí o cara fala assim, é melhor parar. É verdade. Quer dizer, o cara não pensa 5 minutos na frente dele, cara? É o cachorro que vive no presente? Vive no momento? Caralho! Por que que ele... Ele fala, eu sei onde você mora, rapá! Tipo assim, ele tem tu uma... Tu sabe o que é isso, né? Tu sabe o que é isso. O quê? Isso é um caso mal resolvido. Tá na cara, eu sei onde você mora. Olha... Isso não vai ficar assim, eu vou jogar teus peixes na água. Você conseguiu te ver? Eu vou achar pra todo mundo aquela noite em Paquetá. Cara, pior que você tem um argumento bom. Vai ver que no terceiro filme, ele vai estar na frente da casa do Bart, gritando, Bart, cadê meu chip? You have no right to enter that mountain. I have the only right. Aí beleza, aí mostra o prefeito lá, com suas vaidades. Caraca, aquele prefeito do Moulin Rouge, cara, que deu uma raiva. Assim, eu não consegui me importar com ninguém, eu tive raiva de todo mundo na cidade. E depois que o prefeito... Eu quero que morra, eu juro por Deus, eu quero que morra todo mundo, inclusive as crianças. Não, o Caquinho vai chorar se morrer a Tim. Tem duas coisas que me deixaram realmente magoado. Um é que o cara chega e fala assim, ah, eu vou buscar a erva lá, que é de comida de porco, porque aí eu vou salvar o cara. Atlas. Aí a mulher chega, a elfa chega, Super Kate. Ah, você tá com essa erva? Tá aqui que eu que vou salvar. Pô, o cara já tinha ido lá, fez o trabalho todo, achou, foi no chiqueiro, pegou a porra da erva. Não, mas aí ela usou a magia aliada com... A erva era componente da magia, aí ok. Por que que eles foram pra casa do Bard? Porque eles não sabiam pra onde ir. Porque eles falaram que ninguém ia ajudar eles na cidade. Ninguém ia ajudar, tá todo mundo adorando os anões. É, exato. Por que que eles foram pro hospital? Olha a incoerência, olha a incoerência. O prefeito deu armadura, todo mundo aplaudiu, cantou, tocou musiquinha pros anões irem embora. E aí, de repente, ninguém quis ajudar aqueles anões. Por quê? Todo mundo adorava os anões. Incoerência, seu Peter Jackson, incoerência. Foca no porco, porra. O cara tá com uma metade da perna aberta, sangrando, envenenado, fudido. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa porra dessa plantinha que tinha um porco de 750 quilos babando em cima. E vamos botar essa baba nojenta, imunda, com um pouquinho de plantinha, no ferimento. Exato. Não é a plantinha que salvou o cara, foi a baba do porco. O de ferreiro, né? Que é. O anão parece o de ferreiro, velho. Não, detalhe. A Super Kate fazendo a magia élfica é muito caído. É, a Liv Tyler faz bem melhor. Porque ela faz com a cara mais maneira e ela fica, vem pra cá, chega pra luz, rapaz. Ela fica falando em élfico e mandando uma telepatia, né? E a Super Kate, ela fica com uma cara meio de bocó. Eu achei. É, ela cospe na plantinha com a baba do porco, faz uma pasta assim, meio gosma, né? Cara, e chulapa em cima daquele negócio aberto na perna do cara, que já tava necrosado, e demorou. Dá uma chinelada na testa dele, né? E vambora. Cara, e mostrando como o Peter Jackson fica repetindo formulinha do filme, quando ele fala assim, você tem a planta Atlas? Aí ele fala a mesma coisa que você fala, Atlas, it's a weed. Sabe? A mesma frase pra você reconhecer de alguma forma o que foi falado, cara. Tipo assim, até frases os caras estão repetindo entre os dois filmes, cara. Mas isso prova que o Peter Jackson é um péssimo escritor de fanfic. Porque pra mim, o filme é uma fanfic, é né? É uma fanfic, né, cara? Uma fanfic zoada, né? Eu quero saber uma coisa. O Bard, mais uma cena for Dummies, conta aí, por favor. O Bard descobre numa tapeçaria que tem a foto 3x4 caralho. De todos os anões. É, exatamente. E o anão que tá ali é o rei. Tá bom. Traga okay. Seu currículo e uma foto em tapeçaria. Quantos anos tinha aquela tapeçaria pra ela estar tá jogada ali? Não era tão velha, porque tinha. Né, porra, peraí. Tinha alguma vida ali, cara. Olha só, os anões eles só são bons em três coisas: em fazer estátuas gigantes de ouro pra tentar afogar entidades milenares. Eles são bons em cavucar o chão, né, pra tirar pedras preciosas. E tapeçaria. Eles são uns merdas pra fazer arma, mas tudo bem, vai. Olha só. Opa, o cara. Tem um outro erro que é grotesco nessa parte. Não, um erro não, cara. Tem 3 horas de erro. Se a gente for numerar, olha só, fudido. O cara me puxa uma tapeçaria que tá empilhada ali uns 30 anos, o cara não dá um espirro, meu irmão. Não, peraí. Tá sacanagem. Vocês também estão foda, né? Não. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. O Bard, ele fala assim, ei, esses anões aí, vai dar merda. Ele vai contra a cidade, né? Ele fala assim, ah, vai dar merda. Só que aí, beleza, aí todo mundo vai dormir e o Bard vai pra casa. Aí, quando o nego tá vendo que vai dar merda mesmo, e o Bard pega lá a flecha negra, vai pra rua... Que é uma lança. É, uma flecha de balestra. Aliás, no livro ele usa a flecha porque mesmo. Porque no livro é flecha, porque ele tem um arco. Isso. E lá não tem arco, é uma balestra. Então, porque os anões fazem balestra, mas não fazem machado. Não, olha só, aliás, eu acho outra parte muito escrota, é o seguinte, o Peter Jackson não desenvolve os anões. E tipo assim, não tem. Não precisava desenvolver os 13. É, mas um. Que tal? Mais um. Entendeu? E aí ele dá história... Que tal desenvolver o Thorin e o Balin? Exato. O Balin aparece em outro filme. É. Aí ele se desenvolveu o Killy com esse romance. E aí o cara decide desenvolver a história da balestra, maluco. Ele conta a história da balestra, cara. Pega esses 3 minutos e desenvolve um personagem de verdade, porra. Foda-se. Essa balestra, bota uma... Porque não pode atirar. Ali ele contou a história do Gideon lá, do... Caralho, cara! Cara que protegeu, mas que depois vai ser o pai do cara. Aí o cara chega assim... O ancestral do cara. Cara, nada disso faz sentido. Aí o cara chega em público, o prefeito da cidade fala assim, zoando o Bard. Aí, Bard, todo mundo sabe que foi o Gideon, o seu ancestral, que errou as flechas do dragão. Ha, ha, ha, ha, ha, todo mundo rindo, fazendo bullying do cara. um negócio que o avô, o bisavô dele fez, aliás, porra, cara, tough crowd, né? Acertar um dragão é difícil, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Tão zoando o cara como se o cara fosse um merda que errou o dragão. Eu acho que botar uma balestra lá pra acertar o dragão, ok. Porque no livro é muito escroto a morte do dragão. Porque o cara pega um arco e flecha e vai lá e mata o Mas dragão. Mas ele atinge o buraco no peito. Ok, cara. Mas é com arco e flecha. É mas é foda. Mas a flecha era mágica, maluco. E daí? Não, é escroto. É mais legal com a balestra. Eu não achei mais legal com a balestra. É uma merda porque explicou a história da balestra em vez de explicar a história de uma pessoa. Aí sim, aí eu concordo com você que ao invés de desenvolver os personagens, ele desenvolveu a balestra. Podia estar só lá a balestra lá. É, não, quando o Thorin chega, ele chega na cidade e fala: ih, uma balestra de anão. E fala, pronto, já sabemos que tem a balestra. É pra desenvolver o romance que vai rolar no terceiro filme. Aí entra a balestra. A balestra e o anão. E o elfo. Entra a balestra e a elfa. Cara, vai ser um triângulo amoroso. Ok, Super Kate se esfregando na balestra. Não, já descobri. Não vai acontecer isso porque a Super Kate é mãe da balestra. Vocês ficam duvidando do Peter Jackson? Ele tá amarrando a história inteira. É, meu amigo, tudo vai se explicar. Aliás, inclusive, nessa ideia da história... Porra, fantástico, tocando. As coisas estão começando a fazer sentido. Agora eu já entendi por que só tinham 3 flechas super, ultra, hiper, tegataná, raio laser, fuderosas. Eram 10. Não, caguei. O cara só mostrou 3. Não, mostrou 10. Porra, então ele é ruim pra caralho de mira, porque ele errou 9. É. Tudo bem, pior ainda. Só tinham 10 no mundo, na criação. Olha só. Existem animais em forma de serpente com asas gigantescas que voam e cospem fogo. Nós temos que nos proteger deles. Nós vamos fazer 10 lanças. Não, eu acho que pra gente se proteger... Pra começar, vamos fazer casas... Que o argumento faz sentido. Vamos fazer casas de concreto em vez de palha e madeira pra se proteger? Não, peraí. Mas aí você tá falando da cidade do lago. Eu tô falando dos anões. Aquilo foi feito pelos anões. Vamos fazer 10. Por quê? Todo o ferro que nós conseguimos tirar dessa montanha... vai ser usado para fazer essas flechas. Por isso que nós não temos Hild Battle Axes. Tá bom. Vamos fazer machados de ouro, mas você sabe que o ouro é mole. Então vamos roubar as armas élficas. Vamos roubar uma cimitarra élfica. Você usa uma cimitarra élfica e um pedaço de carvalho. Porque nós não temos mitril para fazer uma porra de um escudo. Fode. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. Eu quero saber o seguinte, por que nessa confusão toda que o Bard estava ok com a prefeitura, por que que simplesmente quando começa a confusão... Ok ele... com a prefeitura. Tava tudo em dia, né? IPTU. Ele tinha pago o arrego da 7000. Então, ele discordou de todo mundo, mas foi pra casa. Aí quando começa a confusão lá dos orcs lá atacando a cidade, ele decide pegar a flecha porque já viu que o dragão ia vir. E aí quando ele sai na rua, os caras mandam prender ele. E eu fiquei pensando... Peraí, eu perdi algum diálogo? Aí a segunda vez eu falei, vou prestar atenção. Não tem motivo pros caras do nada quererem prender. Tem um motivo, né? Qual é o motivo? Que ele, aquela birra do casal ali, né? O Monocelha tava... Né, a Monocelha mal comida, ele tava não tem, tava magoado. Então ele aproveitou a oportunidade que ele teve. E ele pergunta pro guarda, ele fala assim, você tá preso? Aí ele pergunta, com que acusação? Ali, qualquer acusação que o roteirista decidir. É isso que ele fala pra ele. E aí depois, o Monocelha, desafeto, dá uma banda no cara e o prefeito tá ali do lado, no beco. O prefeito e o Monocelha foram no beco pra pegar o cara. É muito merda, viu? Caralho, cara, nada. Por isso que imagina, eu falo. Imagina Eduardo Paz atrás de um bad block. Black block. Eduardo Paz dando banda em black block. Eduardo Paz dando banda em professor. Saindo ali na praia do Leblon. Cara. O cara escondido atrás da árvore assim, passa o cara e ele vai lá e dá uma banda no cara. E atrás da estátua do caso do Drummond de Andrade, quando passar o professor, ele dá a banda. Eu acho toda essa cena gigantesca da cidade no lago, um desastre. Nada faz sentido, tudo é incoerente, os personagens são chatos, o Bard é chato, cara, o Thorin tá chato pra caralho também, cara. Tá chato. O cara chega e fala, no final do primeiro filme ele abraça o Bilbo e fala assim, você é a melhor coisa que aconteceu nesse grupo, eu errei, desculpe, caralho, você é foda. E aí no final desse filme, olha a incoerência do seu Peter Jackson, ele fala assim, eu não vou arriscar tudo por causa de um ladrão. Aí o Balin até lembra, o nome dele é Bilbo. Isso tem no livro. Mas então, mas eu não interessa, o Tucano, mas não interessa o que tem no livro, se ele está sendo incoerente com o que ele apresentou no próprio filme, maluco. Mas isso ele já falou que ele cá. É coerente em ser incoerente no próprio pera filme. Peraí, mas peraí. Isso aí também não pode ser a influência negativa trazida pelo Anel? Não. Ah, não, cara. O Anel não tinha esse poder todo nessa época. Não, o problema é que ele sai do livro e daí quando ele volta, porque no livro tem essa, o Thorin é sempre briga com o Bilbo, eles ficam... Mas no filme não faz sentido, porque ele já saiu tanto do livro que se ele tentar voltar pro livro, não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Não, e aí ele fica na amargura, ele chega na cidade, o Thorin, ele olha pra Balestra de Anão e fala assim, se os homens não tivessem errado as 9 flechas, porra, tudo seria diferente. Eu ia aparecer e falar, meu irmão, não vem jogar essa culpa na gente não, cara. Exatamente, porra. Não vem jogar lá que tu tinha lá castelo de pedra e deixou o dragão entrar, filha da puta. Fecha a porta de casa, porra. É isso aí mesmo, cara. É isso mesmo. O que acontece? Ele chega na porta lá, escondida. No livro, eles realmente estão aquele negócio do sol tá se pondo e eles... Ai, a luz, o caralho e tal. E aí eles estão desistindo, não vai dar. Aí vem a nuvem. A nuvem passa pra frente do sol, o sol tá se pondo, eles perdem a luz e eles ficam, ah, meu Deus e tal. E aí, no finalzinho, abre um buraquito na nuvem e vem uma última luz de raio solar e eles acham um buraco. Na verdade, a pedra se mexe. Não tem porra nenhuma de lua. Ah, a luz não da tem lua. Não tem lua. E tipo assim, é uma cena... Assim, o Peter Jackson... Mais uma coisa da enrolação. Eles têm que fazer eles tentar, fazer de tudo. Aí acaba, aí os caras desistem, maluco. Eles desistiram com a facilidade. Com uma facilidade incrível. Os caras estão muito pouco motivados, né, cara? Caralho, maluco, pera. Peraí, eles abriram a geladeira, acho que eu vou lá pegar aquela pedra. Aquela que a gente largou lá quando o dragão invadiu, eles né? Eles desviam, lá a né? Volta. Não tá fazendo nada. Vamos dar um pulinho lá pra ver se dá. É mais uma cena do falso suspense, porque aí o Bilbo fica lá pensando, tal, vem a luz da lua ali, aí a luz da lua, caralho, você quer... Luz da lua é no meio de loja, você sabe. Hã? Uma loja de prataria. Que puta merda. Aí ele chama todo mundo, aí cadê a chave? Aí, ui, a chave vai cair, aí vem o pé do Thorin, pá, pisa na chave. Ai, meu sabe Deus. Que seria legal? Se ele pisasse na chave e ela achatasse? Sabe, virasse uma folha de papel fininha e não conseguisse entrar? Não, o mais legal é que vocês, tipo, vocês lembram quando eles sobem a parada, tipo, passa um anão de cada vez, maior dificuldade pra subir, né? É. Quando eles voltam ali, ele pisa na chave, de repente a câmera abre e estão todos os anões ali do lado dele. É que eles estavam discutindo, desce você primeiro. Não, eu não, eu vou ser... Não bastava botar os anões discutindo com aquele eco, sabe, e o Bilbo pensando enquanto eles discutem e tal, e aí, de repente ele vê a solução, cara? Daí uma coisa que não tinha por que mudar, não tinha que acrescentar nem tirar nada. É que é só pra besteira. Criar aquele, ai meu Deus, não falso vai dar certo, sabe, fazer ai. O falso suspense, exatamente. Beleza, eles entram. Não, na verdade, assim, o Peter Jackson nessa hora ele tinha que realmente adaptar muita coisa porque é muito besta o encontro com o Smaug, né? É primeiro que eles não têm aquela. A Arkenstone não tem essa importância toda de unir os exércitos, os povos anões, né? Eles só mencionam. O Thorin fala assim: ah, Arkenstone é foda pra caralho e tal. Eu lembro dela. E só fala, só começa a aparecer no final, não? Eles não passam a viagem inteira falando. Não, não. Ele só no final que ele fica pensando o que tem lá. Ai, puta, tem Arkenstone que é foda e tal. Se você vê a Arkenstone, traz pra mim. É isso que ele fala. Tipo quando você vai, um amigo vai pros Estados Unidos. Então fala, ó, se tu encontrar um action figure, tu traz pra mim. É, exatamente. Como se isso fosse pra mudar alguma merda. O cara tem uma pedra, não, agora a gente pode segui-lo. Porra. Não. Assim, isso até que faz sentido. A gente falou no Nerdcast de Guerra dos 100 Anos que o rei tinha que ser coroado na Catedral X e tal, senão ninguém ia acreditar nele. A pedra cai na mesma coisa. Se ele conseguiu roubar a pedra do dragão, então ele é realmente o rei. Faz sentido até isso, entendeu? Apesar de não estar no livro. Mas aí o que acontece? No livro eles não têm esse ideal. No livro eles só querem o tesouro. Só ele é uma, manda o Bilbo, é uma caça ao tesouro. O Bilbo roubar, vai roubar o tesouro. Aí o Bilbo chega lá, ele vê aquele hall gigante de tesouro. Porque é importante ser dito que era a Fortaleza dos Anões, tinham tesouros dos anões lá, mas o Smaug não se aposentou. Não. Ele não foi na Previdência. Ele não tá há 60 anos dormindo. Ele continuou, exato, ele continuou roubando, ele continuou se alimentando. A galera da cidade é que nem eu que mora em área de risco, sabe qual é? Que mora do lado da comunidade, da favela. O caveirão, é isso? É, o cara mora lá da favela. O dragão voa, sabe qual é? O nego solta fogo pra avisar que chegou droga no morro. Mas o nego convive. É Rio de Janeiro. Você é do lago, é Rio de Janeiro, sabe qual é? Mora do lado do CV, mas tá tranquilo. No livro, os Smaug, ele sai. Ele é ativo. Ele é ativo pra roubar, pra comer, pra zonear, se encontrar com outros dragões. Tanto que o Smaug sai, procura por eles e depois volta lá pra dentro. É, exatamente. O Bilbo entra e ele sai com uma taça de ouro. Ele fala assim, cara, vocês estão malucos? É muita coisa. Nem que vocês tivessem contratado 500 ladrões e o Smaug fosse tão perigoso quanto um coelho, a gente conseguiria tirar tudo de lá, entendeu? Aliás, palmas, porque tá lindo demais o hall dos tesouros. Foda pra caralho no filme. Isso, eu soube, inclusive, que o tio Patinha chorou. Exatamente. Não, lindo, porra, lindo, dava lindo vontade demais. De mergulhar naquela porra. Tá muito maneiro. Pra não dizer que a gente tá pichando pra caralho o filme aqui das incoerências. Vocês estão falando mal pra caralho. Já destruíram a porra do filme. Eu saí do cinema iludido e vocês acabaram com a produção, seus fiados. Eu acho o filme maravilhoso, lindo de morrer visualmente, cara. Os caras são foda. A gente podia fazer só um livro, né? Então, essa cena é muito foda, o hall e tal. E aí, o que acontece no livro? O Bilbo pega o negócio, leva lá pra eles e, caralho, dá muito tesouro lá, vocês estão malucos. E o dragão acorda e sai, dá um rolé. Não, e sente falta. Porque sente fala, falta, é. Eles... que o dragão, por mais tesouro que ele tenha, ele vai sentir falta de cada uma das peças, que isso. Ele sabe tudo. Exatamente. Essa que é a parada da lenda do dragão, né? Então ele dá um rolê, ele vê os pôneis dos anões, né? É, ele ataca os pôneis, e daí quando ele ataca os pôneis, os anões não podem voltar, porque se eles forem a pé até a cidade, o dragão vai ver eles. Então eles ficam presos. Tudo bem que se eles fossem de pônei, o dragão ia ver também, né? O dragão tava dormindo. Tá? É, então. Aí o dragão acordou, deu um rolé e voltou. E aí o Bilbo decide voltar no dia seguinte, tipo, de tarde. Ah, o dragão comeu, ele vai dormir de tarde, ele deve estar tirando um cochilo, ele vai lá. É, sabe tudo de dragão. Aí o Bilbo volta, entra lá, e aí o Smaug vê. E aí tem aquelas mesmas falas do filme, igualzinho. Eu sinto o seu cheiro, tá? Aquele negócio todo. Ele acha o Bilbo, e o Bilbo fala, ó, Smaug, magnífico, eu só vim aqui ver se você era tão grande, enquanto nas histórias. Tem aquele mesmo diálogo, né? Inclusive, igual, a voz do dragão podia ser qualquer um. Não. Qualquer, não. Qualquer não um precisava ser o de base. Podia ser o Miele. Não, mas aí o Miele tem voz grossa. Podia ser o Miele, podia ser o Pereio. Podia. Puta, imagina o dragão de Pereio. Tá tudo errado, pá. Entra no meu Maverick que eu vou te levar pra tomar um sorvete, porra. Podia ser o Mac Tyson, o Anderson Silva. Tinha que ser um cara de voz grossa. Então, ok, chamaram o cara de voz grossa. Podia ser o Jack Nicholson. Ah, caralho, que merda. De óculos, o dragão. O dragão de óculos escuro. Despenteado. Bom, mas... Não, eu achei maneiro o Benedict ser... Eu poderia ser o dragão. É só falar mais grosso assim. Ah, não é. Vai só poder. Caiu, não. Ah, ficou mais legal a voz do dragão. Aliás, o dragão... Aliás, outro elogio. A voz desse cara é excelente, cara. Mudou na minha voz aí, Léo. Não inventa. Vai se foder. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. O dragão ficou foda pra caralho. Ficou bem. Isso ele fez bem. Ele soltou um trailer, jogou a expectativa das pessoas no chinelo. Jogou no chão, né, cara? Caralho, aquele dragão do Shrek que ele renderizou no trailer. E aí, quando você vê o dragão do filme, tu, puta, graças a Deus, né, cara? Aquela cena que ele se ergue assim, né? Você veio me ver, então olha aqui. Puta que pariu. Mas ele, o dragão, ele tá louquinho, né? Tá, é isso que eu ia falar. Ele tá em roda. Tá maluquito da galera, cara. Sem foco. E aí, tipo assim, o que eu falei? A cena no livro é besta. Ele encontra o Bilbo, aí ele fala assim, ah, eu vi seu pônei de vocês, o acampamento. Você veio da cidade, né? Eu nunca te vi, nunca te cheirei, mas eu sei que você veio... Eu nunca te vi, nunca te cheirei. É isso aí. Mas eu sei que você e os anões vieram daquela galera da cidade. Aí ele dá uma baforada no Bilbo, o Bilbo consegue fugir, sai todo chamuscado, encontra os anões de volta, e o dragão sai realmente pra cidade pra se vingar da galera que mandou um ladrão lá roubar o tesouro dele. Ah, eu vou te falar, eu sou o cara tradicional, eu senti falta da barriga de joia do dragão. Então, tá, ele fala que o Smaug, ele... O Bilbo... Quer dizer, o dragão, ele tem o couro, mas a barriga mas é o... tipo barriga de cachorro, o sabe? Bilbo... É. Barriga fofinha, rosadinha. O Bilbo fala. É o barriguinha mole. Barriguinha mole, exatamente. Então, o Bilbo fala isso pro dragão, eu achava que você tinha barriga mole. Aí ele mostra que tem... Tem tanquinho, barriga negativa. Que a barriga, as escamas são de ferro e joias. Aí ele fala, né? Minhas unhas são espadas, meus dentes são... O que é que os dentes são? São lanças, não, né? Não, ao contrário. Meus dentes são espadas, minhas garras são lanças. Minhas escamas são como 10 escudos. Ele fala essa porra toda bem maneiro. Mas aí, o que acontece? Eu sabia que como esse encontro é muito rápido no livro, era a hora do clímax, né? Do filme. É, era uma hora que você podia perder um tempo. Exato! Aí sim você pode perder. Em vez de ficar mostrando 20 Legolas suando o nariz. 20 mil Legolas submarinos. 20 mil Legolas. Mas, cara, olha só. Não, mas ele estendeu esse diálogo com o dragão, não estendeu? Não, ele estendeu toda a cena dos anões entrando e fugindo. Ele estendeu o filme todo, filho. Só que cara, eu achei chato, eu achei monótono a cena, entendeu? Não tem culpa. Eu tava empolgadíssimo. O problema dessa cena é que ela chega no final, quando você já veio de várias coisas que ficaram maçantes. Ele não tem um ritmo durante o filme inteiro. Então você, cena de ação, aí você fica parado e demora, e nada acontece. Uma ceninha aqui, aí nada acontece. Você vai no filme inteiro nessa enrolação e o filme chega naquele ponto, você já tá cansado. Já tá cansado, eu tava cansado. Você já tá cansado. Então a cena é foda, mas você já tá cansado. Exato, exatamente. Então por mais foda que a cena seja, você quer que ela acabe logo. Não, e aí, quer dizer, qual foi o plano dos anões ali que o Peter Jackson inventou? Foi o plano do Scooby-Doo. Foi o Scooby-Doo, eles estavam entrando por uma porta e saindo por outra, cara. Muito mirabolante. Os caras ligaram a fornalha. Eu tava só esperando eles tirarem a máscara do dragão e ser o Ruivo Herring. E aí... Caraca, e o Bambu se esconder atrás daquela coluninha e não tomar chamuscada, hein? Aonde? Não, ninguém, né, cara? Ninguém, né? Aí o Peter Jackson fez a mesma cena do King Kong, da mulher na boca do tiranossauro, com a porra do Thorin, na boca do dragão, ok, né, se repetindo, mas beleza. E aí, cara, sério, eu achava, olha só, é que negócio, final é bom na minha cabeça. Eu achava que o Thorin deveria ter tirado a escama do peito pro cara matar o dragão depois, porque aí o Thorin teria feito alguma coisa essa hora do Peter Jackson adaptar e mudar o filme, ok, mas faz de uma cena foda. O cara fez uma estátua de ouro gigante, que tava molinho ainda, porque ele acabou de botar na forma. Caraca, pra afogar, cara, o dragão, cara. E aí... Não. Essa sequência toda é um plano daqueles que você não acredita que vai dar certo, né? Que o cara, primeiro, lembrou... Puta, lembra que a gente ia fazer a estátua de anão gigante de ouro? A gente nunca veio? Então, vamos usar isso. Acende a fornalha, liga a aguinha, não sei o que lá. Ah, agora vamos puxar as correntes. Caraca, meu irmão. Aí fica aquele negócio de ouro, que nunca ficaria, porque não dá tempo de resfriar. Ah, você resfriou a sua... Não resfriou. Acabou de sair, meu irmão. Mas já resfriou a superfície, ele ainda estouraria por baixo, que é onde tem mais peso. Exato. Aí começa a sair, sei lá, espinha da cara do anão, pústula. E aí, cara... Só faltava o anão abrir a boca e vomitar em cima. Aí, tipo assim, eu sabia que não ia dar certo, porque eu sabia que o dragão ia ter que atacar a cidade. Não, e aquele ouro líquido, eu vou te falar, hein? O T-1000 dá de 10 a 0 naquele ouro líquido, cara. É, sabe por que eles não conseguiram matar ele? Porque faltou os sprinklers do teto, que no Alien 3 funciona. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu achei que eles fossem jogar água. Ou nitrogênio líquido. Aí ele vira o dragão do Beowulf, sai girando que nem uma louca. O que é foda, inclusive, porque o Salão dos Dragões ficou com um chão de ouro, animal. Eu queria saber só o seguinte, por mais leve que seja, que não é, por mais mole que seja, ou que até é ouro, como é que ele levantou o voo com aquelas toneladas em cima? Ah, tudo bem, o dragão, foda-se, tá? Ele deu aquela chacoalhada de cachorro e saiu tudo. E a montanha agora vai mudar até de nome, vai virar a Montanha Rajada de Ouro, né? Ele não deu a chacoalhada do cachorro, não. Ele levantou o voo com ouro e ele chacoalhou no ar. É mágica. Ah, tudo bem, mágica. Mas aí, olha só, presta atenção. O Smaug, ele tá louquinho, porque ele tá sem foco. Ele chega, os anões decidem se separar do melhor jeito do Scooby-Doo. Aí os anões falam assim, aqui, Smaug, aqui! Aí ele vai indo, Aí quando ele vai dar baforada nos caras, aí chega os outros lá, do outro lado, aqui, Smaug, aqui! E aí ele desiste da baforada e ele vai pros outros. Ele não tem foco. E aí no final ele fala assim, eu vou destruir a porra da cidade. O que no filme não faz sentido nenhum. O que no livro até faz o sentido, né? Ele era um cara só, ele ficou bolado, você vem da cidade, eu vou foder a cidade. Não, e no livro, ele não consegue achar onde os anões estão. Isso. É. Agora, ali não, ele tá perseguindo os caras. E os caras estão fazendo bullying com o dragão. Estou puto com vocês, vou destruir a cidade. Aí ele, mais uma vez, ele fala, vou destruir a cidade, vira as costas. Aí o Thorin, dragão! Aí o dragão perde o foco de novo, volta. Não, e aí ele fica louquito da galera, né? Quando abre a estátua. Né? Chama-se déficit de atenção. É. É uma doença séria. Draconiano. É. Ele fica, abre a estátua de ouro. Eu até achei que aquilo era um slow motion. Sabe, eu achei que tipo, eles deu uma reduzida no tempo, porque o dragão fica olhando. Ah, ele ficou... gente, ele... eu nunca vi isso aqui, cara. Caralho, abalou Paris em chamas. Puta. Eu pensei que ele ia lamber a estátua de ouro. Ai, ele realmente ficou, ele ficou, cara, ele bem ficou impressionado. Ele ficou embasbacado. Ele ficou embasbacado. Ele ficou pesado porque gosta de tesouro. O dragão gosta de tesouro, né? Olha o tamanho tipo, desse anão de ouro. Puta que pariu. Isso eu não tinha acho visto que aqui. Eu vou lamber. No right to enter that mountain. I have the only right. Cara, mas ele sai puto. Por que que ele não deu a baforada no Thorin que tava ali? E acabou de fuder a vida dele. Por que que ele não vomitou fogo naquela merda toda até matar os anões? Eu vou fazer outra pergunta. O dragão entrou, matou... Podemos estimar assim milhares de anões? Podemos? Milhares? Sim, sim. Tá uma cabeçada. Milhares de anões com lanças, espadas élficas e armaduras e o caralho. Ele matou geral. O reino inteiro. Militarizado. 12, ele não consegue matar. 13. Não. Ah, porra, então tá explicado. Ah, no filme eram só 7. Mas esse é o número de azar no ano do dragão. Número cabalístico. Isso né? É porque a gente tá ignorando lá todo aquele subplot, aquele freio de mão que o Peter Jackson adora botar em todos os filmes que tem desde Duas Torres, tá tendo aquela a batalha foda no Abismo de Helm, e cortava pra aqueles entes chatíssimos conversando. Aí ele vai e corta de batalha com o dragão pra curinha na mesa de jantar com o travesseiro de nós. Curinha, né? Curinha. Curinha na mesa de jantar. E o Legolas... com o travesseiro de nós, cara. Ah, exatamente, isso é uma pergunta. Qual é a do travesseiro de nós? Tem alguma... tipo, é medicinal? É tipo o banco de taxista. É alguma parada assim, tipo... Eu não vou nem perguntar de onde é que vagabundo que mora no meio do lago arranjou nós. Mas... não, é daquela quantidade. Nossa, é pra massagear o couro cabeludo do cara, rapaz. Tá bom. Tem aquela batalha sem sentido nenhum dos orcs na cidade. Orc pra caralho! E aí, o cara me faz o dragão voando pra cidade. Falou assim, é agora! Acabou o filme no meio da parada, maluco! Eu já sabia desde o começo falando assim, porra, pelo que tá rolando aqui, pelo que tá demorando, eles vão acabar matando esse dragão. Se matar o dragão, vai sobrar o quê? Ah, os 5 exércitos, né, cara? É pouco. Cara, eu fiquei... Caraca, eu fiquei chocado com o final. Isso pra mim foi um tapa na minha cara. A portuguesa, na segunda vez que eu fui ver com ela. Todos nós fomos ver juntos. Ela achou que tinha dado problema na exibição. É, e deu problema. Sabe, começou a jogar pipoca no projetor? Aí começam os créditos, aí você vê... E entra uma música, nada a ver, não tem nada cara. A ver com nada. E você vê que você tomou um pirocotapa na cara do Peter Jackson, cara. Pirocotapa? Tomou. Aliás, no final... Do Killy. Se você... Killy! Se você ficar até ver o fim dos créditos, tem uma cena com o Peter Jackson fazendo pirocóptero. Ah, toma aí! Eu fiquei ofendido, cara. Sério, eu fiquei... Vai tomar nos meus R$70 aí do Sr. K. Cara, olha só. É como se você pegasse a cena do Luke Skywalker, o Obi-Wan falar assim, Luke, use a força. Aí o Luke desliga o computador e acaba o filme! Acaba o filme! A Estrela da Morte está pronta para atirar! Créditos! Cara, sério, esse filme... Ele foi uma mega preparação pro terceiro filme. Mais do que Matrix 2, hein? Muito mais. Porque todas as pontas estão soltas. O Beorn está solto porque vai aparecer no terceiro filme. Que mais? O Gandalf tá preso. O Gandalf tá preso, não teve conclusão porque vai concluir no terceiro filme. O Legolas foi pra cidade com a Tauriel porque ele tinha que participar da cena de ação e porque ele provavelmente vai participar da guerra no terceiro filme. Ele saiu perseguindo o Bolg, né? O Azog saiu do filme porque ele tem que voltar no terceiro filme comandando o exército. E a cena principal, que deveria ser pontuada pra você ficar pelo menos feliz com o que você viu, também ficou pro terceiro filme. Ou seja, nada desse filme foi concluído ali. Você viu uma barriga gigante de uma preparação pro terceiro filme, cara. Foi muito escroto. Ou seja, o terceiro filme vai ter 6 horas, ou então cada cena vai ter 30 segundos. Vai ser um clipe gigante pra conseguir resolver tudo, cara. E aí, sabe o que me deu mais ódio. Eu fiquei pensando assim, fiquei... Mais uma vez, o filme é lindo, me diverti o caralho, mas essas porras me... Essas pequenas incoerências... Não, eu não me diverti, não. E essas coisas me encheram o saco. Eu também, me diverti. Aí o que acontece? Eu fiquei pensando, porra, é realmente, acho que eu vou dar razão às pessoas que falaram que 3 filmes era muito. E eu na época, fiquei empolgado em ser 3 filmes, porque eu quero mais. Mas o senhor K falou tudo na primeira frase dele aqui. É isso que dá você fazer, pegar um livro de 300 páginas e transformar em 3 filmes, cara. 9 horas, cara. Então, aí eu fiquei falando... É demais. Porra, e se fosse 2 filmes, onde seria o corte? Eu fiquei imaginando. Tem que ser uma cena de ação, uma coisa... Eu acho que seria depois da cena do Rio. E aí depois eu vi uma entrevista com o Peter Jackson falando exatamente isso. Se fossem 2 filmes, a cena do Rio ia ser o ápice e aí terminaria com eles encontrando o Bard, lá com o arco dele e tal, e pum. Aí vai pro terceiro filme, onde teria... Bard que realmente deve ser meio elfo, porque atira pra caralho! Todo mundo atira pra caralho. Tudo é crack shot. E aí... Filho da Kate élfica. Aí ficaria o terceiro filme com a cidade, com o dragão e com a guerra. Ok, funciona, cara. Hoje eu acho, tenho certeza absoluta que seria muito mais foda se fossem 2 filmes. E aí o Peter... Sabe o que o Peter Jackson falou? Um até que... Dava pra fazer um filmão. Um filmão dava. De três horas, bem feito. Ou 2 filmes. Dava uma esticadinha, mas não ia zoar. Dava pra fazer 2 filmes. E aí, cara, o Peter Jackson, sabe o que ele fala na entrevista? Ah, eu vi essa cena, ia ser o final do Rio, mas ela não me parecia certa, sabe? Alguma coisa não tava certo com essa cena ser o final do filme. Ele me diz isso e me entrega a cena do dragão voando e termina o filme e essa porra tá certa na tua cabeça, Peter Jackson? Vai tomar no cu, Peter Jackson! Olha, eu só vou perdoar se o terceiro filme for de explodir a cabeça. Aí eu vou entender. Ah, ele fez isso pra disso. Ele fez isso pra me sacanear, né? Ele fez o primeiro e o segundo pra me sacanear e o terceiro é redenção. Não, o primeiro eu gosto. Não vai. Eu gosto do primeiro, cara. O terceiro não vai ser redenção, sabe por quê? Ah. Porque vai ter uma crise econômica sem precedente com todo aquele ouro sair da montanha, cara. Vai ter uma crise global, inflação foda. É, o pãozinho vai custar 10 moedas de ouro, cara. Ou seja, aquilo vai destruir a economia da Terra-média. Né? Exato. É, eu tinha gostado do filme, mas vocês fizeram o favor de destruir o filme pra mim. Agora eu estou olhando os defeitos, né? Sabe qual é o maior crime do Peter Jackson? É a traição. Ele traiu a nossa confiança, cara. Eu digo mais, hein? Eu digo mais. Ele traiu o movimento. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.